Iniciaremos agora a Rádio Web número 1 do curso de Marketing e Vendas. Essa Rádio Web dará explicações a respeito dos conceitos do marketing. Ela dará explicações. Traremos também explicações gerais sobre técnicas de vendas e uma série de outras informações que acredito que será muito relevante e muito importante para você. Com certeza, é uma área muito fascinante que prende a atenção de muita gente, até porque ela é essencial. Hoje, dentro das empresas, é necessário você produzir produtos e serviços. Então, o conceito da venda é algo muito importante dentro de qualquer organização, de pequeno a grande porte, que justamente por isso o marketing tem esse crescimento exponencial. E hoje, nós temos inúmeras empresas, inúmeras atividades. E se você for analisar todas elas, o nível de concorrência sempre é elevado para qualquer tipo de negócio. Você tem uma grande demanda de concorrentes. Então, a lógica do marketing, obviamente, é você vender tendência e diferenciais para sair na frente dos seus concorrentes. Iremos fazer várias definições do marketing e alguns conceitos. E, posteriormente, partiremos mais com foco em vendas. Inicialmente, com a introdução ao mais e que é interligado marketing, que representa o mercado em ação marketing. Quer dizer justamente isso, mercado em ação. Então, o mercado em ação significa que o conceito mercadológico, ele tem várias variáveis e é necessário você estar a todo momento atualizado. O estudo de marketing compreende justamente isso. Você compreender o consumidor em diferentes momentos. O consumidor, ele se comporta de uma forma diferente no final do ano. E como ele se comporta no início do ano, quando tem as suas contas para pagar. Então, o conceito de marketing estuda o consumidor em épocas diferentes, em regiões diferentes, e verifica todas as análises e várias orientações ligadas ao processo de produção e intensifica o que o consumidor realmente quer buscar. A informação do que o consumidor realmente necessita. Tudo isso são ferramentas do marketing. Na página 3, apesar de encontramos as raízes do mesmo ao longo de toda a história da humanidade, desde a Revolução Industrial, pode-se assim dizer na própria gênese do comércio, o marketing é um campo de estudo novo, e esse é a nova, e justamente surgiu, é de acordo com o grau de indústrias. Produzem os produtos, empresas produzindo serviços, concorrência aumentando e base nisso, o marketing está numa grande crescente e se trata-se de uma ciência nova. Então, seguindo o estudo do mercado, surgiu da necessidade dos industriais de administrar a nova realidade que foi oriundos da Revolução Industrial. A partir daquele momento, se traça uma nova fase em todo o comércio mundial. Produtos sendo produzidos em larga escala de produção. E com base nisso, alguns fatores mercadológicos começam a crescer e ganhar força. A gente está citando aqui no caso do marketing, mais conceitos logísticos e as ferramentas logísticas. Também após a Revolução Industrial, também sofreram um grande crescimento. Após a Segunda Guerra Mundial, quando então reagindo ao crescimento da concorrência, mercadológicos começaram a teorizar sobre como atrair e lidar com os consumidores. E surgiu então a cultura de vender a qualquer preço. Foi um ícone desse período cheio de truques que faziam a arte da venda. É quase um espetáculo, como conta ali na apostila. Então, não se pode dizer que o marketing iniciou por esse contexto. Algumas coisas foram modificadas justamente com base no que se pensava na época, na venda a qualquer custo. Na página 4, algumas informações ainda a respeito dessas técnicas adequadas. As técnicas existentes naquela época que baseavam mais na intuição do que na prática eram técnicas ingênuas e maliciosas que estavam misturadas a ferramentas eficientes. De fato, se misturavam, mas o mercado não dava muito ouvido. Ou seja, aquele grupo de pensadores que tentavam passar essa instrução de vendas. Pode ser essa instrução de charlatanice, seguindo já para um conceito posterior do que começou a se pensar no comércio da forma que pensou a se tratar a arte da venda. Nós temos na página 4 a seguinte informação. A questão crucial era que as teorias de mercado podiam não se envolver e outros afirmaram que nunca seria possível desenvolver uma teoria mercadológica, seja uma forma mercadológica, e permitisse que os empresários comerciantes pudessem vender mais. E outros afirmam que nunca isso seria possível desenvolver tal, pois eles consideravam esta extremamente subjetiva, como se fosse uma arte que surgiu o conceito de que o vendedor nasce com algum talento. É esse conceito, como você pode ver. Ele vem desde essa época, porque ele começou a ser tratado não como uma ciência, como uma forma mercadológica, mas como uma arte, como um talento natural que a pessoa ou tinha ou não tinha. Então, por outro lado, o outro pensador, Barthes e outros, começaram a admitir que existia uma potencialidade para a teoria mercadológica se tornar uma ciência e então, em 1954, pelas mãos de Peter Drucker, ao lançar seu livro A Prática da Administração. A partir dali, o marketing já começa a ser colocado com uma força poderosa a ser considerada pelos administradores. Então, lá em 1954, logo após a segunda fase da Revolução Industrial, já se tem um pensamento de como o marketing deve ser tratado e relacionados. Que em 1954, um bom período atrás, se iniciou o pensamento do marketing. Se analisarmos há 50 anos atrás, dentro de grandes corporações, o marketing ocupava apenas um lugar modesto dentro do organograma de um serviço comercial, composto por alguns elementos empregados e muitas vezes eles eram subordinados ao diretor de produção, até mesmo ao diretor administrativo. É algo que muitas pequenas empresas, quando começou a existir essa ferramenta mercadológica de análise mercadológica, até o marketing era muito pouco, até mesmo dentro de grandes organizações e grandes empresas, não ficavam ainda muito nessa ferramenta, e muito menos, obviamente, a pequenas empresas. Então, se nós analisarmos, hoje foi se alargando progressivamente, colocada no mesmo plano de outras direções, mas até hoje tem grandes organizações, o departamento de marketing, o departamento principal. Porque hoje o marketing tem uma força muito enorme no poder de compra, no processo de compra do consumidor. A partir da página 3, a gente vai ter alguns conceitos tecnológicos do que aconteceu e ferramentas que nós temos hoje. Na página 6, então, a partir do ano de 1950, os primeiros passos para a difusão do marketing foram dados por Peter Drucker, como a gente mencionou aqui ainda. Também em 1954, no lançamento do livro A Prática da Administração. Não se trata propriamente de um estudo detalhado, mas foi o primeiro registro escrito. E esta ferramenta, como a poderosa a ser considerada por administradores. Já na década de 60, Theodore Levitt, mais intitulado também como o pai do marketing, era professor e em seu artigo na revista de Harvard. Trata-se da miopia de marketing. Esse livro revelou uma série de erros de percepções como a empresa, seus clientes, e mostrou a importância de satisfação dos clientes e transformou para sempre o mundo dos negócios. O vender a qualquer custo deu lugar à satisfação garantida a qualquer custo de um lugar à satisfação garantida. A linha começa essa análise de verificar o que o consumidor necessita ou deseja isso lá no ano de 1960. Departamento de marketing, todas as grandes empresas. A partir dos anos 70, aquele setor de marketing ganha força e torna-se um setor dentro dessas corporações, como setor, o setor de recursos humanos, e começa a liberar de tomar frente a outros setores de grandes corporações, como é até hoje a era dos gurus de marketing. De sorte, editorial, produzir um livro de marketing mais vendido de todos os tempos. Ao focarem completamente sua atenção para o cliente, e esse fenômeno levou o marketing e, portanto, as pequenas e médias empresas e a todo tipo de profissional. Talvez por isso e também por uma necessidade mercadológica, o marketing passou a ser uma preocupação direta de alta direção de todas as megacorporações, não estando mais restrita a uma diretoria ou departamento, Então, através desse livro, vale salientar que muitas informações que até então estavam presas em alguns setores de grandes corporações foram revelados para pequenas e microempresas da época. Nos anos 70, conseguiram obter essas informações importantes para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento de seus negócios, a década de 60, então na década de 90, no grande avanço tecnológico forte e o impacto do mundo do marketing e do comércio eletrônico. E foi uma revolução logística e já nos anos 1990, na grande maioria e até hoje no Brasil. Esse é o fato que começou a partir do segundo milênio, em poucos anos atrás. Não sabemos que nos Estados Unidos, nos anos 90, a internet já estava muito consolidada. Então, de forma mundial, a internet ela alavancou o marketing. Ainda nos anos 90, e com base no comércio eletrônico, foi uma revolução na logística e distribuição e formas de pagamento. O CRM, que é relacionamento com o cliente, e o serviço de atendimento ao consumidor, e entre outras inovações, tornaram possível a gestão de relacionamento com o cliente em larga escala. E como se isso não fosse suficiente, a internet chegou, uma nova via de comunicação. Para o Brasil, foi o serviço 0800. Grandes empresas já começam a dar um grande porte e conhecendo melhor, dizendo para o seu cliente, e um canal de comunicação onde ele pode ligar de forma gratuita e colocar reclamações, dúvidas ou sugestões. Então, começa a se ouvir o cliente de uma forma muito mais eficaz, porque o serviço era 0800. A empresa está pagando para saber o que o cliente pensa e o que o cliente precisa. A gente pode perceber que a partir dos anos 90 começa a ter uma outra característica também. Nesse período, teve um fortalecimento do conceito de marketing societal, no qual se tornou uma exigência do mercado haver uma preocupação com o bem-estar da sociedade. Ou seja, a partir desse momento, somente consegue se estabelecer nas empresas que desenvolve produtos e serviços, que vende, comercializa produtos e serviços não pensando neles, mas pensando exclusivamente no consumidor. Então, temos marketing. E ele é difundido, é da pequena empresa, da microempresa, até grandes corporações. O termo marketing, ele ganha força, como a gente pode compreender até hoje. É algo muito popular e muito presente nos dias de hoje, o que ocorre à virada do milênio. Assistiu à segmentação da televisão e até o presente, a grande maioria dos lares, a popularidade da telefonia celular no Brasil. Hoje temos dois aparelhos para cada habitante e a democratização dos meios de comunicação, especialmente a internet. O WWW já está madura o suficiente e nos primeiros anos dessa década surgiu uma infinidade de pesquisa envolvendo o web marketing. Então, essa grande mídia que é a internet está sendo realizado através de pesquisas. Pesquisa com essa imagem. Como utilizar o marketing na internet com base, além de forma, de levantar a marca de empresa. Mas como o comércio eletrônico em geral, nós sabemos hoje que as compras pela internet estão em um crescimento muito grande. E a cada dia ganha mais confiança por parte dos consumidores em comprar pela internet. Então, isso é muito comum. Mais do que isso agora, o cliente não tinha apenas o poder de barganha. Tinha também o poder de informação. Aquele que a gente já citou aqui. O consumidor hoje, na grande maioria dos casos, vamos pegar principalmente o público mais jovem, antes de adquirir um produto. A grande maioria coloca na internet e pesquisa sobre aquele produto, e ele já tem uma ideia de preço, de funções, e muitas vezes ele vai chegar até o vendedor, e este não está bem informado. Ele não vai saber explicar aquele equipamento que o vendedor está tentando vender, e para que serve. E quais são as suas funcionalidades. Nos dias atuais que estamos vivendo hoje, como já citamos, o cliente possui informação ao consumidor e tem a informação seguinte. Então, era de se esperar, isso influenciará que a maneira com qual os consumidores interagirem com as empresas e se a mídia espontânea, conseguida por esforços de assessoria de imprensa, e relações públicas, marketing social, começam a tomar espaço da propaganda tradicional. O Nascimento do Marketing de Permissão, de Seth Godin. A Conceitualização do Marketing Boca a Boca, George Silverman. E a Explosão Buzz Marketing e do Marketing Viral, com os autores Russell Goldsmith e Mark Hiss. Também são consequências desses fatos. Relacionado à internet, são as redes sociais, e hoje vemos grandes corporações investindo milhões em divulgações nas redes sociais, porque o grande foco, muitas vezes, organizações, está lá, porque o grande foco, a gente sabe-se que nas redes sociais existem hoje todos, jovens e idosos, homens e mulheres. Mas vamos citar, por exemplo, o Facebook ou Google AdWords. Também fornece a ferramenta que é segmentar o seu perfil. Eu consigo especificar para quem veja meu anúncio no Facebook. Mulheres entre 15 a 30 anos, residente na cidade A, B e C, que tem interesse por A, B, C e D. Então você consegue especificar o seu público-alvo, ferramenta, obviamente, que você não consegue em outras mídias. Então a divulgação marketing pela internet, ele existe em inúmeras outras técnicas importantes, se deve ser aprimorada. A partir da página 9, temos os tipos de marketing. Com certeza, você já deve ter se deparado com muitos. Então, a gente vai trazer uma definição rapidamente e simples sobre cada um desses termos. E você pode ver que existem várias especificações dentro do marketing. Vários tipos e formatos de marketing que muitas empresas utilizam e muitas utilizam várias delas. Então a gente vai ver principalmente essa definição de principais termos para lembrar. O primeiro que você pode ver lá na apostila, o cibermarketing, é considerado uma ferramenta facilitadora para o marketing. Trata-se de instrumentos para focalizar na personalização em massa, proporcionando maior rapidez das reações do que comparado aos meios tradicionais, por usar as ferramentas e permitem total interação com o cliente e pode ser utilizado ou para marketing de massa. Eco-marketing. Esse marketing voltado para as preocupações ambientais é o mais voltado para as causas ambientais, naturais e ecológicos. O e-mail marketing, com certeza. Você que tem a sua conta de e-mail deve saber que são aqueles e-mails que chegam até você. Vale lembrar que é e-mail marketing, não é spam, nos quais chegam até você com aqueles anúncios ou aquelas propagandas sobre algo que você não solicitou receber, notificações e informações sobre aquela empresa. O e-mail marketing é a partir do momento que você tem um cadastro em uma empresa, por exemplo, uma roupa quando você visita o site que vende, e você coloca o seu endereço de e-mail para você continuar a navegação. Um exemplo muito comum, e a partir desse momento, você está cadastrado no e-mail marketing da empresa. E assim, você autoriza a receber informações sobre aquela empresa. E é isso que acontece. A empresa manda semanalmente, quinzenalmente, informações sobre seus produtos, sobre seus serviços. Endomarketing. Mais uma ferramenta muito importante do marketing. Ou seja, marketing voltado para dentro. É o marketing que tem como objetivo público o ambiente interno de uma organização, que isso envolve desde o uniforme para todos os funcionários, a parte visual interna dentro da empresa, ou seja, a valorização da marca por parte dos colaboradores, por parte da empresa como um todo. Geomarketing. A primeira definição é o marketing que considera o espaço físico geográfico e a localização entre as suas ferramentas, ou seja, definir uma campanha, uma estratégia sobre uma região específica pode ser uma estratégia, pode ser uma abordagem de marketing. Possibilita a utilização do composto de marketing, a forma como o mercado se organiza em um espaço físico, permitindo a análise das variáveis relevantes para o marketing através da visualização desses dados em mapas geográficos. Pode ser a definição de obter através de um mapa geográfico das informações relativas àquela organização, quais regiões e a empresa têm um melhor desempenho, a venda de seus produtos ou serviços. Tudo isso pode ser considerado. É uma ação digital marketing. Grassroots Marketing. É a utilização de ferramentas e instrumentos de marketing em grupos de pessoas de determinados nichos ou comunidades, com o objetivo de transformar as pessoas em evangelizadora da marca. Dessa forma, então, a empresa ou produto dizem que vende o produto ou serviço Então, um grupo de pessoas que se tornam consumidores, divulgadores da marca, ganhou alguns benefícios para realizar isso, e eles se tornam como evangelizadores da marca. Marketing 1 a 1, marketing individualizado, que remete ao marketing direto, é feito entre dois atores. Ou seja, em aquelas técnicas gerais, pode-se dizer que acontece o processo de venda entre o vendedor frente ao seu consumidor. É um processo tradicional de venda e ele é simbolizado pelo marketing 1 a 1. Marketing ambiental, também chamada de marketing natural ou eco-marketing, como a gente verificou anteriormente. O marketing ambiental é voltado às causas ambientais ou naturais. O marketing boca a boca, muito comum também. O marketing boca a boca é feito sem a utilização de grandes veículos de comunicação. É realizada pelos consumidores que estão satisfeitos e passam as suas experiências a outros consumidores. Entre todas as estratégias de marketing, essa é a mais eficaz e o consumidor leva positivamente o nome da sua empresa e do seu serviço, dos seus produtos, aos potenciais clientes. Essa, sem dúvida, é a melhor forma e a forma de garantir os melhores resultados. E essa forma, ferramenta de marketing, não tem custos e como se consegue utilizar essa ferramenta realizando, emprestando um bom serviço, elaborando um bom produto e que atenda às necessidades do consumidor. Dessa forma, o consumidor satisfeito irá realizar o marketing boca a boca. Essa é uma das ferramentas mais adequadas. Marketing cinematográfico. É um conjunto de atividades que tem como transferir os filmes dos seus produtores ao espectador final, não utilizado em lançamentos de filmes. Marketing concentrado. É um tipo de estratégia que busca obter resultado em um determinado mercado. É a utilização de todos os recursos de uma empresa em uma parte do mercado, visando dominá-lo. Parte do pressuposto que é melhor ser grande em um determinado mercado do que pequeno em todos, através de uma análise. A empresa vende produtos. Ela elabora vários produtos, mas ela verifica que em um determinado produto há mais venda. Então, somente ela produz este produto. Ela focaliza seus esforços continuamente naquele produto específico, porque, como foi citado, é melhor ser grande em um segmento do que você ser pequeno em todos. Marketing cultural é outra ferramenta que é muito atual do dia de hoje. Ferramenta utilizada para agregar valor à imagem da empresa, de forma institucional, que proporciona recursos monetários, intelectuais e morais, para execução de projetos culturais pertinentes à sociedade. Marketing de bibliotecas. É o marketing focado para bibliotecas em geral. Marketing de guerra. Ele é o termo dado ao conjunto de estratégias adaptadas dos campos de batalhas para utilização no combate ou defesa nas empresas, com relação à concorrência. É isso mesmo, estratégias que foram adaptadas para o meio comercial. Existe até um livro chamado A Arte da Guerra, que retrata bem isso, que trata essa junção de estratégias e ferramentas utilizadas em campo militar. Como utilizar essas estratégias não só para o meio comercial, mas para a sua vida. Marketing de guerrilha. É um método também que utiliza estratégias de guerrilha bélica no campo do marketing, para planejar, lançar e manter a maior ofensiva mercadológica possível. Seu objetivo é transformar clientes potenciais em consumidores reais. São utilizadas por empresas com pequenas verbas. Em resumo, são simples, mas pequenas ações que geram um enorme resultado. Marketing de incentivo. É uma ferramenta que engloba a campanha de incentivo e do marketing, fidelização, programa de relacionamentos, eventos, viagens, entre outras ações, que vão incentivar os clientes a fidelizar o cliente. Marketing em massa, que visa atingir a todos os consumidores de maneira única de uma grande campanha e não tem muita definição sobre o que eu vou divulgar, se é no público feminino, idade, etc. O marketing de nicho é estratégia que visa atender apenas uma parte bem específica de um segmento de mercado, bem ao contrário do marketing de massa. Então, como a gente vê esse marketing? Se destina apenas a um gênero específico, ou seja, referente ao público masculino com mais de 40 anos da classe social, por exemplo. É um segmento, talvez, que a empresa esteja buscando o que ela sabe, A empresa sabe, se não sabe, que ela deve buscar saber qual é o seu cliente potencial para cada tipo de produto que ela oferece. Marketing de relacionamento é estratégia que visa o profundo conhecimento do cliente de seus atos, visando atender da melhor forma e obter a fidelização. Marketing de retenção é o conjunto de ações integradas, sistemática e contínua de comunicação e promoção, gerando frequência e repetição de compra por parte dos clientes e recompensando-os. Por isso, visando a estratégias para se utilizar o recibo, um grande exemplo disso é o cartão de fidelidade, onde você vai tomando pontos a cada compra. E dessa forma, você instiga o consumidor, ele tende a continuar indo até a sua empresa, porque ele está tendo pontos. Marketing de serviços é uma ferramenta utilizada para venda e divulgação de serviços. Pode incluir bens tangíveis ou apenas intangíveis. Lembrando bem que são produtos, mercadorias, ou seja, possível você tocar. Marketing de transação é a realização de uma venda à única, sem a ideia de relacionamento continuado. Acredito que nenhuma empresa busca isso, mas é o tipo de relação aonde se busca uma venda única para o cliente. Marketing de valor é o princípio do marketing consciente, que determina que a empresa deveria entregar maior parte de seus recursos em investimentos de marketing para aumentar seu valor, ou seja, criarão valor para a empresa através de ações de marketing. Marketing de varejo, atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores. Marketing Dharma é um tipo de marketing que age ao nível de conflito psicológico anterior à vontade humana, dado que cada vez mais procurando fazer preferencialmente as necessidades inconscientes, concentrando-nos a interior à intencionalidade do homem, ou seja, o que é antecedente às necessidades e à motivação. Um exemplo claro disso é a utilização de cores específicas para o cliente comprar um produto. Algumas cores, muitas cores, ajudam o cliente a ter fome ou ajudam o cliente a ligar ele a tomar uma bebida. As cores da Coca-Cola são desenvolvidas para isso. No McDonald's, o vermelho e o amarelo fica a fome e vários outros exemplos. O vermelho e amarelo também instiga preço, promoção. Você pode verificar no supermercado todos os itens. A grande maioria dos itens, quando tiver uma grande oferta, vai estar em vermelho e amarelo. Então, automaticamente você olhando isso e chama a atenção. Então, pode dizer que a venda é uma grande ciência. Existem várias ferramentas que são úteis em um processo de venda e o marketing da arma é a denominação dada a essas estratégias que buscam inconsciente do consumidor para realizar a venda. Marketing diferenciado é estratégia de marketing de ataque no qual se busca atingir o mercado como um todo ou parte deste através de seus vários segmentos, com ofertas diferentes para cada um dos segmentos ou composto de marketing. É específico para atender às necessidades de cada segmento. Definição também é o esforço de marketing concentrado em um particular segmento de mercado para efeito de um tratamento exclusivo. Mais uma outra definição, pode ver que alguns termos, a gente tem várias definições sobre o mesmo termo, estratégia de cobertura de mercado na qual a empresa decide dar vários segmentos do mercado e desenvolve ofertas específicas para cada um deles. Marketing direto. Marketing efetuado através de propaganda em vários tipos de mídia que interagem diretamente com os consumidores, geralmente solicitando a eles e apresente uma resposta direta. Venda direta, sistema de vendas em que a figura do vendedor ou de um ponto de venda substituído, no todo ou em parte, por estímulos de compra feita através de mídia impressa ou eletrônica. Pode ver que não existe nenhuma, muitas vezes, uma linha contínua entre essas definições mudas. Se diferenciam uma das outras, justamente porque o marketing é uma ciência muito nova. Então, há muitas variações, há muitas distorções em alguns países. O marketing direto, ele pode ser apenas ferramentas e equipamentos. Por exemplo, equipamentos de vendas, ou seja, aqueles equipamentos que você coloca o valor lá e você ganha um sanduíche natural da máquina. Existem esses equipamentos, além de equipamentos adicionais, como equipamento de refrigerantes para alguns países, que isso é marketing e venda direta em alguns países. Já é outra definição. Então, há muita variação justamente por ser uma ciência. É tão nova e ainda muitos termos ainda não são catalogados e registrados. Marketing experiencial. É o marketing que integra diversos elementos relacionados à lógica, às emoções ou pensamentos visando o contato contínuo com a marca da empresa. Ou seja, promove um sentimento e uma emoção no consumidor. A gente pode ver hoje várias campanhas, estratégias de marketing que buscam, extinguam a emoção do consumidor, a emoção de comprar uma casa, a emoção de ter o seu carro. Então, ele projeta a imagem, projeta aquela propaganda. É mostrando a família na casa nova, a família viajando naquele carro. E automaticamente, a gente se imagina dando naquela situação que passa no comercial desta forma de agir pela emoção. E essa é a grande jogada de muitas campanhas de atingir o cliente de forma intencionalmente. Marketing focado no cliente. Obtenção de valor pleno da duração de cada cliente e manutenção dessa duração crescente ano após ano. É usar os lucros excedentes do sucesso, alcançando-o para copiar a conquista de novos clientes a um custo mais baixo, objetivo a longo prazo. É entrada de novos consumidores, porque, como sabemos, as empresas, por mais que demonstrem um grande crescimento, ela sempre vai ter um nível de perca de consumidor. Marketing indiferenciado. É a estratégia de ataque em um mercado no qual se busca para os segmentos do mercado com uma única oferta. Marketing institucional. Aquele que busca apenas comercial que você vê na TV e não divulgam produtos, não divulga o preço. É promoções, mas divulga apenas a marca. Como a marca é real, são muitas vezes a marca na sociedade, como ela está presente na sociedade. Vamos um exemplo muito claro, a Coca-Cola. Se for analisar, os comerciais da Coca-Cola têm totalmente funcional. Ela nas mesas das famílias, no Natal, ela demonstra como a marca. Ela joga no nosso inconsciente como está presente no dia a dia das pessoas. Então, automaticamente, ela promove a ideia, por exemplo, que no almoço de domingo a Coca-Cola deve estar presente. Então, é uma forma de marketing institucional. Marketing interativo. É o conjunto de ações de marketing direcionado para criar uma interação entre o cliente e a empresa, em que o cliente tem um papel ativo, possibilitando a personalização de utilização de produtos e serviços, e uma tendência muito forte hoje. E a gente é direcionada a produtos e serviços exclusivos. Marketing internacional. Aplicação do composto de marketing para desenvolver oportunidades de negócios em mercados externos ao de origem da empresa. Marketing líquido se adapta constantemente aos novos consumidores utilizados nos tratamentos, novos meios de veículos e canais de comunicação que vão surgir. Marketing olfativo. É uma ferramenta de marketing que utiliza centro de aromatização de ambientes e de diferentes tipos de materiais para atrair através do fato o interesse do consumidor pelos vários exemplos de principalmente em algumas lojas. Você tem um ambiente com cheiro agradável, muitas vezes é seguir ao se comprar um produto. Não somente o fato, mas a opção também. Você tem que pesquisar os tipos de músicas que ajudam e deixa um talvez possível mais calmo para realizar uma compra que é muito comum. Muitas vezes é um sinal que passa despercebido. Quando você vai no supermercado e você ouvir aquela música, talvez aquela música seja livre para a mente. E assim, relaxar e comprar mais. Marketing online. Marketing baseado no uso de ferramentas, instrumentos, softwares e atividades relacionadas. A internet, como links patrocinados, banners publicitários, sites, e-mails, blogs e newsletters, entre outros. Ou seja, é a forma de você divulgar a sua empresa na internet atualmente. Uma das mídias mais eficazes, independente do porte da empresa. Saiba você e a internet. é um excelente local para você atingir o seu público-alvo, seja uma cidade pequena, onde um pequeno comerciante pode divulgar seu site, pode divulgar na sua rede social, pode atrair pessoas nas redes sociais, para que quando ele tem uma oferta, ele divulgue a sua oferta. Mas hoje, não é somente você divulgar ofertas, deve ter mais fim de relacionamento. Então, você deve gerar conteúdo, isso é o mais importante se tratando em mídia na internet. Um exemplo de uma página do Facebook. Você, empresário, é que tem uma página do Facebook. Ela não serve apenas para quanto você conseguir um produto com valor menor ao que você acredita que seja atrativo à sua frente. Você postar lá e esperar gerar as páginas do Facebook tem várias mídias na internet. Elas são. É importante somente para quando você tenha isso, você disponibilizar uma oferta, mas você deve utilizar ela para interação com o seu cliente, ou seja, saber o que o cliente quer gerar conteúdo, gerar informação. Marketing pessoal é a utilização do marketing mix, ou chamado marketing composto, para geração de interesses ou preferências em relação a um determinado indivíduo. Marketing político, muito comum e tradicional, é o marketing eleitoral, divulgada de mostrar a imagem do político, mostrar, obviamente, a boa imagem do político e aquilo que tenha feito e que executou o projeto de lei e que aprovou o efeito. O marketing político, muitas vezes, o candidato ele consegue se eleger simplesmente pela estratégia de marketing adotado, mesmo que muitas vezes não tenha uma boa índole e que deveria cumprir com a cidade que elegeu. Mas o marketing político lhe o torna em uma personalidade. Marketing reverso. Busca por parte de uma empresa de fornecedores no modelo tradicional. Era o fornecedor quem buscava o cliente. Há muitas razões para um comprador aplicar o marketing reverso. Entre elas, destacam as seguintes. Altos retornos, deficiências de mercado, considerações futuras, procurações políticas, geográficas e ambientais. Tecnologia, reconhecimento e valorização e tendências atuais. Maneira agressiva e imaginativa de alcançar os objetivos de suprimentos em que o comprador toma a iniciativa de fazer as propostas, sejam para fornecedores, sejam para usuários dentro da organização. Marketing social é atividade entendida para gerar mudanças de comportamento e atitudes visando uma transformação social. Marketing para causas sociais e estratégias de posicionamento e associe uma empresa, marca ou uma causa social visando agregar valor. A marca é estimular as vendas. Marketing viral é a forma de transmitir uma mensagem, uma ideia ou grupo de pessoas. Cada pessoa que recebe a mensagem se sente conferida a retransmitir a mensagem que diz assim de forma exponencial. Milhares ou milhões de pessoas. Neuromarketing é o tipo de marketing que estuda o comportamento do consumidor em sua essência. Telemarketing, originalmente tipo de marketing com ações efetuadas através do telefone. Transmarketing é um trabalho conjunto entre marketing e relações públicas para o sucesso de que foi compreendido. Marketing se preocupa com o sentido concreto de vender alguma coisa, e as relações públicas em proporcionar meios para que esta atividade não cause nenhum problema, tanto para a organização promotora do relacionamento como para aqueles que dela fazem uso. Web marketing é o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação recebida. Ainda na página 15, agora vamos dar um enfoque principalmente mais relacionadas técnicas de vendas. Iniciaremos primeiramente com algumas informações a respeito do agendamento de visitas para seu cliente. Na área de vendas, visitam clientes e empresas. São pessoas ocupadas. Hoje, o dia a dia das pessoas está cada vez mais corrido. E o número de pessoas de vendedores que estão em busca de vender seus produtos é maior. Então a gente sabe que esse processo de agendamento de visitas muitas vezes é mais complexo na história, cada vez mais completos. A gente agora começa a entrar um pouco mais nessa parte de vendas e já abordaremos algumas objeções técnicas relacionadas às objeções. O que fazer para contornar quando seu cliente não para o seu produto? Então, como a gente tem na página 15, em primeiro lugar, é preciso entender que a falta de interesse por parte do cliente é normal no agendamento de visitas. Afinal, se os seus clientes realmente quisessem nos receber, eles ligaram para nós solicitando. Mas a gente sabe que não funciona bem assim e tem que ir de encontro ao cliente e mais, se receber em todos os setores que ligam com essa finalidade. E de agendar uma visita, não faria outra coisa durante o dia, a não ser que receber visita por parte dos vendedores. Então, mas como é um pouco mais complicado, mas a gente vai passar algumas técnicas, algumas dicas, e se você atua na área, se você pretende atuar na área e você utiliza o agendamento de visitas. Isso é muito importante. Muitas vezes, você pode agendar uma visita para ir até a casa ou empresa do seu potencial. Você pode marcar um horário para ele vir até a sua empresa. Conhecendo seu produto, seu serviço, isso tem se tornado cada vez mais comum. Também seguindo então a página 16, a venda antes da venda. Aqui tem um ponto muito importante para os vendedores. Quando queremos agendar uma visita para vender ao cliente, primeiro precisamos vender a entrevista e não vender o produto ou serviço. E é o objetivo da nossa venda em muitas vezes entro em contato dizendo logicamente o que ele quer vender, que tem na promoção e gostaria de agendar uma entrevista. Uma entrevista para ficar um pouco mais sobre a forma mais assertiva e você conseguir com aquela agenda. E você tem que agendar primeiro a entrevista ou encontro. Não estão obviamente naquilo que você, de a maioria, e se faz exatamente ao contrário. Se liga para o cliente, então, vender um plano de previdência, por exemplo, ao invés de vender uma ideia sobre o seu futuro e a tranquilidade do cliente. Vamos ver alguns passos que são 7 etapas importantes que vale a pena você seguir essas dicas no agendamento de suas visitas. Então, pratique a venda antes da venda que já citamos. Reveja sua abordagem. Certifique-se de dar forte motivo para o cliente depender. Lembre-se de que este forte motivo não é a sua necessidade ou de cumprir cotas e metas. Então, seja um forte motivo para com que essa pessoa realmente esteja interessado em ouvir o que você tem a dizer. E afirma que sua visita será breve. Isso é muito importante. Hoje, o maior empecilho é o tempo. O empresário ou cliente potencial, ele não tem tempo a perder. Eu não quero perder tempo atendendo vendedores. Então, é muito importante que você afirma que será breve e que realmente seja breve e objetivo. Ninguém suporta vender político e confuso. Outro ponto muito importante que realça o inconsciente da pessoa, você cita, por exemplo, podemos marcar a reunião para amanhã, às 10h25, gera uma certa pontualidade e gera com que você tenha um certo cronograma e você tenha um tempo determinado para realizar a explicação sobre aquele produto ou serviço e demonstra que você tem um horário e que, obviamente, você não irá tomar muito tempo dele. E que aquele vendedor que vai chegar até o comércio, até a casa dele, não vai tomar todas a manhã ou toda a tarde. E demonstra que você tem um planejamento e que você citou que essa explicação não demora mais de 15 minutos. Outra técnica, aguçar a curiosidade do seu cliente. Não dê todas as informações por telefone. Então, quando você diz tratar assuntos sobre suas vendas, sobre seus concorrentes, ele vai dizer: mas como que a gente pode ver isso? Poderia passar mais informações? Assim, por telefone, obviamente que não. Então, a gente tem algo específico do senhor que a gente gostaria de te mostrar isso pessoalmente para que o senhor consiga compreender da melhor forma. Então, você deixa ele curioso e sempre utiliza-se a técnica tem que ir pessoalmente. Então, você tem que ser decidido e transmita entusiasmo. Nada pior do que vendedores desmotivados. Você consegue compreender e verificar os mesmos, até mesmo pela voz. Na maioria das vezes, um telefonema. Isso fica mais perceptiva. Você sabe que se você está frente a frente, você está analisando a sua linguagem corporal, gestos, formas e a voz. Se a outra pessoa está apenas escutando sua voz, tende a ela focalizar mais e a compreender e obter informações de você apenas ouvindo a sua voz é muito claro. Você verificar se uma pessoa está tensa, está nervosa, quando você conversa com a mesma por telefone. Você focaliza todos os sentimentos apenas na audição. E a audição fica mais aprimorada. Você consegue ter sinais e você não verificaria se você estivesse frente à pessoa. Então, mais algumas informações importantes. Use terceiros como referência. Sempre que possível, isso ajuda a transmitir segurança e credibilidade com a empresa X, Y e Z. E ficaram satisfeitas em nos atender. Então você pode citar: nós estamos realizando um trabalho dentro de algumas empresas. Estão realizando o seu trabalho, está surtindo efeito. Bem interessante isso. Já demonstra credibilidade ao seu cliente. Muitas vezes as empresas sejam da área de negócios do seu cliente, do seu potencial cliente, e ele não vai querer ficar para trás. Ele vai querer saber o que essas empresas estão traçando para sair à frente. Então, apenas um exemplo. Algumas técnicas é que vale a pena a gente seguir lá na página 18. A gente tem mais algumas informações. Então, em relação às duas opções de horário, as agendas estão cada vez mais lotadas de compromisso, por isso, você dar duas opções. A chance de conseguir uma data aumenta o mundo, além do que é uma técnica que permite o cliente dar uma resposta a qualquer uma das respostas políticas. Como podemos citar um exemplo disso para que você consiga compreender? O senhor prefere marcar uma rápida reunião às 10h45 ou às 2h40? Nesse caso, em qualquer horário você conseguirá o seu primeiro objetivo e agendar a reunião. Em últimos casos, ele pode dizer o seguinte: não, eu não posso ir no horário. Em que horário que você poderia? Você retorna a pergunta a ele. Então, você consegue ter um jogo maior partido por essa pergunta, que é das duas opções de horário para você ir até o seu local. Agora, abordaremos algo muito importante e muito rotineiro, e muitos vendedores têm grande favor em relação a isso, que são as objeções. O que são as objeções? Objeções é quando você faz as propostas e oferece o produto, e o cliente diz: não está muito caro, mas é preciso pensar. Qualquer coisa que negative e demonstre sinal negativo que ele não irá comprar produtos é uma objeção. Então, tanto no processo de negociação quanto a forma de lidar com as obrigações deve ser de pleno domínio dos profissionais de vendas. Porém, saber lidar adequadamente com essas objeções é vital, pois é a fase da vida em que muitos vendedores chegam e não sabem lidar com as objeções. Ou seja, você atender a um cliente que está buscando aquele produto é muito fácil vender sem receber objeções. É o que fazem. Vende Machine. São as máquinas aonde você coloca o dinheiro, a ela que dá outro produto. Então, receber objeções é algo crucial no processo da venda e cabe a você contornar essa situação e muitas vezes trazer essas objeções para o seu lado. Ou seja, para seu favor, o custo para se manter um revendedor no salão de vendas só se justifica porque nem sempre é fácil ajudar o cliente a comprar, mas outra realidade sim, sem objeção, como um pedido de mais informações. Então, objeções não devem ser vistas como residência, ou pior, humilhação. É aquela que não se manifesta, ou seja, você não consegue perceber que o cliente não quer comprar seu produto. A postura adequada diante de uma cidade, gerações, é ferimento, tempo, que elas são excelentes oportunidades para descobrir como ciência e extensão. Então, elas são muito boas que a partir do momento que o cliente apresenta as objeções, trata melhor a estratégia para conseguir contornar esta objeção específica e conseguindo controlar a solução específica. A partir do momento que você se preparar novamente com ela, vai ser muito fácil você se lidar com a situação. Ainda na página 19, há algumas informações relacionadas ao equilíbrio emocional que o vendedor necessita ter. Porque as objeções em vendas são tão temidas, porque representa o risco de não vender. Então, o vendedor, obviamente, todos buscam vender a partir do momento que se trata objeção. significa muitas vezes para que ele não vai conseguir realizar aquela venda. Uma das coisas que podemos fazer é nos prepararmos o melhor possível para lidar com objeções e sabemos que em todos os momentos, em todas as situações, podemos sim estar de frente a ela e muitas vezes se preparam às objeções em todas as vezes que for realizar. Muitas vezes não é tão simples vendendo produto, principalmente produtos do valor mais elevado, aonde você, por exemplo, vai comprar um carro novo. Não é uma simples decisão. Então, geralmente nesse processo há muitas objeções relacionado ao dinheiro, relacionado a muitas vezes ao histórico do carro e a marca, talvez não seja tão conhecida. Enfim, várias objeções e tudo isso cabe ao vendedor e lidar com a mesma. Vamos analisar alguns exemplos práticos para que a gente consiga entender como lidar, como trabalhar com essas objeções. O primeiro exemplo é compensação. Sim, mas de razão, o cliente que compensa a sua objeção. Ou seja, ele diz objeção. Não, eu não posso porque realmente está muito caro. E você confirma com ele, mas oferece as qualidades que esse produto tem a oferecer. Exemplo 1. Este tecido é muito grosso. Sim, mas se a senhora quer resistência, o tecido terá que ser mais incorporado que os normais. Ele superou a submissão dela para buscar que irá proporcionar uma resistência maior do que um tecido mais simples. E tem resposta com uma pergunta. É a utilização de um argumento em forma de pergunta que desperta para uma vantagem que supera a objeção. Outra técnica para você superar uma objeção é a utilização de um argumento em forma de pergunta que desperta para uma vantagem que supera a objeção, uma vantagem que é maior que a objeção. Para que possamos entender, vamos ao exemplo. A tiragem de seu jornal não é tão grande quanto eu pensava. O que interessa mais ao senhor, no caso de um jornal dirigido a um público-alvo segmentado? A quantidade de exemplares ou a qualificação do público que o recebe? Então, você retorna a ele com uma outra pergunta. Ele está dizendo que é tiragem do jornal. Não é tão grande, mas o que importa para ele é o volume para tiragem, ou saber que aquele jornal atende justamente o público específico que ele disse que é mais importante. A próxima dica, conversão ou método boomerang. A ideia é converter a objeção numa razão de compra. Essa objeção, alguns casos somente será possível, ou seja, quando você torna aquele ponto negativo em algo positivo para você, esse equipamento é sofisticado demais. E o vendedor responde, precisamente por isso é que o senhor deve adquirir um equipamento mais simples. Fica obsoleto ao longo do tempo e com esse você não terá esse problema. Ele traz para o outro ponto de vista de que adquirindo aquele equipamento, ele não vai estar definindo um produto que provavelmente, ao longo dos anos, se tornará obsoleto. Seguindo ainda com outras dicas ainda relacionado às objeções. Demonstrar o produto. Demonstrar o produto para provar ao cliente que a objeção não se aplica. Ele cita alguma coisa ligada com a qualidade, com o funcionamento e que você tem certeza que trata-se apenas de uma objeção e não que o equipamento tem essa falha. Outra objeção. Uso experimental. Quando possível, uma forma de remover possíveis desconfianças quanto ao produto é propor um teste ou deixar um produto em demonstração para o cliente por algum tempo. Método do caso. Trata-se de responder à objeção contando o caso de outro cliente que adquiriu o produto e teve bons resultados. Antecipação. Uma boa técnica para superar as objeções é antecipar-se a elas. Lembre-se que muitas vezes as objeções são como a dor de cabeça, que não é a causa, e sim o sintoma de algo errado em outra parte do organismo. Se uma objeção aparece com frequência, analise onde você pode estar falhando no processo da venda. Então, o que isso quer dizer? Aquilo que necessitamos é muitas objeções. Se você vende aquele produto ou serviço, é provavelmente são os mesmos. Acredito que não seria difícil você enumerar as 10 principais objeções do cliente. Muito simples. Você vende aquele produto específico. quais são as 10 objeções do cliente. E assim você consegue passar e criar, obviamente, uma resposta e um contorno para cada uma dessas objeções e, ao longo do tempo, você vai conseguindo habilidade em relação a ela. Algumas perguntas que o vendedor deve realizar. Você acordou adequadamente? O cliente consegue causar aquela boa primeira impressão. Vendeu a si mesmo e a sua empresa antes de apresentar os produtos e serviços. Essa talvez seja uma causa para ter se deparado em frente a uma objeção. Seguindo agora para a página 21, outras perguntas que você deve fazer são duas necessidades do cliente. Levantou em conta que é preciso entender para atender. É prestar melhor solução ao mesmo nas perguntas abertas como quem, o que, quando, onde, por quê. Esse tipo de pergunta é ideal para estimular o cliente a falar, e você quer que ele fale. E somente assim que você vai conseguir entender para atender. Para entender seu cliente, é necessário que você abra um diálogo. O vendedor não é aquele que fala o tempo. É todo aquele que ouve o cliente. E com base naquilo que ele ouviu do cliente, ele forma é o melhor conjunto de palavras. Seguindo aqui com outras informações nas vendas consultivas, as objeções são sempre tratadas levando-se em conta três princípios fundamentais: seriedade, profissionalismo e respeito pelo cliente. A qualidade nas vendas dependem de uns detalhes e nenhum cliente é igual ao outro. Porém, o índice de conversão nas vendas é tanto maior quanto mais simples e completo pelo processo. A gente tem mais algumas informações sobre as objeções. Um estudo científico em 4 grupos das objeções. Objeção trivial. É uma observação lançada pelo cliente apenas como assunto de conversação. Exemplo: estou um pouco ocupado. Ou não preciso disto. Objeção meio encoberta. É algo que o cliente leu ou ouviu de alguma, mas não compreendeu perfeitamente e procura impressionar o vendedor, demonstrando ser esperto. Exemplo: este produto é feito de matéria-prima que polui o ambiente. Objeção sincera. É algo que o cliente considera forte razão para não comprar. Algumas são inevitáveis, porém o vendedor poderá reduzi-las de importância, contando a história completa sobre sua empresa e seus produtos. Ou certificando-se de ter narrado tudo claramente, ou mesmo, quando possível, contestando-as antes de serem levantadas. Objeção que indica indecisão. Se o cliente achar difícil tomar uma decisão, certamente lançar mão do recurso mais fácil. Ou seja, ele criará uma objeção. Na página 22, a gente tem algumas dicas e maneiras de conquistar objeções. A primeira delas é transformar a objeção em uma razão para compra. A seguinte forma: eu não preciso de um carro novo, pois eu não dirijo muito. O vendedor pode retificar da seguinte forma: justamente por essa razão, deveria comprar um automóvel zero. Talvez eu não dirija. Esse é seu atual automóvel, ou até mesmo porque esse automóvel que você tem hoje tem um custo muito mais elevado do que esse veículo novo. Novo é muito mais confortável. Na página 23, clareça as de modo contrário. Exemplo: o cliente diz se o preço é alto demais, o vendedor pode produzir. E ele perguntou por que seu preço é mais alto que alguns componentes. Então, quando ele falar que está muito alto, talvez seja o mesmo produto, mas é diferente. Esse produto com a empresa, você tem um tempo de garantia maior que nós conseguimos oferecer. É uma garantia extra. Você consegue comprar ele de forma mais facilitada, forma parcelada, ou até mesmo porque um serviço, assistência técnica dentro dessa empresa. Você não precisa levar seu produto para fora. Enfim, várias são as situações em que você tem que demonstrar porque o valor é mais alto do que o outro. Certas objeções não podem ser contestadas porque são válidas e justas. Sendo assim, o vendedor não deve perder tempo tentando convencê-lo. Está errado, principalmente se não estiver. Se a objeção tem fundamento, o vendedor deve admitir mais, procurando demonstrar como poderá ser superada pelas outras vantagens que o seu produto oferece. Então, podemos verificar várias objeções, várias técnicas para lidar com algumas objeções e como citamos. Não há forma melhor do que você sempre colocar em prática e colocando em prática, você conseguirá obter ótimos resultados e melhorando seus resultados ao longo do tempo. Agora, na página 24, abordaremos potenciais. É muito importante saber quais são os potenciais do seu negócio, porque os seus clientes potenciais que representam maior retorno e seu faturamento, os clientes que você irá conseguir realizar, esses sempre irão comprar seus produtos atuais em novos produtos e serviços se você for lançar no mercado. Então, ter acesso a potenciais é como descobrir um barranco com ouro. Ou seja, não basta achá-lo. É preciso cavar, peneirar, lavar até achar a pepita. Termo para uma peça maior de ouro bruto. Na área comercial, isso é chamado funil de vendas, onde no topo do funil temos muitos possíveis clientes até no final. Temos apenas os clientes com contratos assinados. Não se acha que esses potenciais identifica-se. Não se vende para clientes potenciais. Ajuda a solucionar seus problemas potenciais. Ouvir suas dores tem potencial histórias e potenciais quando você interage com ele. Então vamos para a página 25. A gente pode ter mais informações a respeito dos clientes potenciais partindo para o título que diz Por que não se vende para clientes potenciais? Porque eles nunca querem que você venda nada para ele, mas querem que você use, ajude a comprar na hora que quer encontrar. Então você consegue compreender. Um cliente potencial deve ajudar ele a realizar a compra mais correta e mais adequada para ele. Seguindo na página 16, com mais algumas informações, em resumo, não tem que vender mais. Despertar o desejo de seus potenciais pelo que você tem a oferecer aos potenciais. Não sabe o que são potenciais para você até você ajudá-los naquilo que eles não estão vendo ou melhor. Já pensaram antes, mas não decidiram pela compra. Vamos ficar agora com um exemplo bem prático para que você consiga compreender melhor essa definição que a gente acabou de citar. Sabe-se que aquele fio chato no chão é só uma máquina impressora e você sempre passa por cima, todos os dias, e que hoje faz parte do seu sinal de trabalho com aquela peça que precisa ser trocada. Mas você nunca tem tempo para isso. O seu rádio MP3, que você busca trocar por um aparelho MP3 player mais avançado, é relacionado ao aparelho MP3 player. De repente, chega alguém, fala para trocar o seu rádio por um MP3 player. A loja X está com uma promoção e ganha 30% de desconto. Você pensa assim, bacana, mas não vai até lá para comprar o rádio. De repente, recebe um e-mail com uma oferta para MP3 player. Clica, olha o preço e forma de pagamento, possibilidades, mas continua sem comprar. Passa no shopping e na vitrine acha bonito, mas ainda não é hora de comprar. Se você gosta de tratar seu carro e de repente no local onde você costuma levá-lo abriu uma lojinha de som e você foi abordado pelo vendedor da loja e já conhece na salinha de som digital. Indagou o vendedor. Ele aceita cartão e você responde, pronto então. O que acontece nesse caso, o personagem analisado já está predisposto à compra. Partindo lá para a página 28, estaremos vendo como evitar e perder antigos e conquistar novos clientes. São vários fatores relacionados à perda de clientes, com liberação para abertura de novas faculdades do país, principalmente a partir dos anos 90. A criação de inúmeras novas profissões, o crescimento da indústria e também a concorrência vem aumentando drasticamente em todos os setores. Então, o que acontece em todos os setores, seja profissional, liberal, prestador de serviço, indústria, comércio em geral, todos têm um grande número de potenciais concorrentes e, com base nisso, a perca de clientes. A partir da página 29, Vamos pegar mais algumas informações relacionadas a isso. Então, você pode ver uma pesquisa ou um levantamento que foi feito das causas com que faz com que o cliente saia da sua empresa. Então, 0,5% das causas são por causas desconhecidas, 1% por morte dos clientes. Ali também está incluso quando o cliente migra para outra. Quando o cliente migra para outra, ou outro local, mas você perde ou totalmente. O 3,5%, o serviço não correspondia ao desejado. E 5%, o serviço é o produto executado sem a qualidade. 10%, concorrentes ofereceu melhores condições a ela e até mesmo melhores serviços. 15%, cliente encontrou um preço melhor do que muita gente acredita que muitas vezes a perca do seu cliente, na maioria das vezes, é relacionado o preço. E conforme a pesquisa, a gente pode ver que apenas 15% leva o preço em consideração. Muitas vezes, eles podem utilizar o preço como desculpa, mas o grande fator, como você já pode ver, a lista, 65% é relacionado ao mau atendimento do profissional. Então, ela não foi atendida ou encontrou um atendimento melhor em outra empresa. E nós iremos abordar, a partir de agora, a cada uma dessas situações, iniciando pelas causas desconhecidas. Situação típica dos que não acompanham o seu negócio de forma que o mundo de hoje está a exigir que seja necessário acompanhar. A gente fica a todo momento com esse negócio. Então, por não saber exatamente o que os seus filhos, eles estão buscando como serviços e produtos para atender às suas necessidades, desejos, e terminam por perder cliente sem saber o porquê isso é a pior coisa. E sem saber que por isso é a pior coisa. Porque isso é a pior coisa. E quando você perde clientes, sabendo que o seu concorrente fornece o produto melhor, o preço melhor, você sabe que é possível você conseguir trabalhar essa questão. Mas quando você perde o cliente e não sabe nem do que se trata, a coisa é bem complicada. Na página 30, mais algumas informações a respeito da perca de cliente. Então, tem a situação da morte, como a gente mencionou, se for a física, é também, não vou fazer ali. Se for a física, é também, não vou fazer. Se for a física, é também, não vou fazer. Não vou fazer ali. Tem também a questão. Esse percentual é de quando a pessoa se muda para outro lugar. Temos ainda a falta de comunicação. Mesmo quando se trata de um bom profissional ou um bom produto que está bom. Um bom preço. A perda de clientes acontece às vezes e não é percebida. Então, nesse processo, muitas vezes pode haver essa falta de comunicação. E a forma mais fácil de você resolver isso é uma comunicação periódica, por escrito, pelo correio, por e-mail. É a solução suportada por um contato pessoal, ainda um telefone para atendente. Uma vez por ano, nem que se, ainda um telefonema para o atendente. Tudo isso é muito importante não esquecer do cliente. Como não lembrar seu nome, parentesco com os clientes. Algum detalhe importante, ou ainda, pior, confundir com os clientes, trocar seu nome, não saber exatamente o que estava sendo tratado. Então, quando você começa esses erros, o cliente sempre diferente da que você não fornece uma importância necessária para ele. O cliente sente diferente de que você não fornece uma importância necessária para ele. Então, lá na página 32, mais algumas informações a respeito da indiferença no processo de atendimento, querer tratar a todos os desiguais de maneira igual. Como já dizia Rui Barbosa, constitui flagrante desigualdade. Pior que isso, tratar a todos como os números. Não os individualizando, não buscando suas diferenças em suas necessidades específicas. É uma das maneiras mais de se perder. Então, para isso é necessário sempre mostrar e demonstrar que os clientes fazem a diferença e que são bem atendidos e que a razão do seu trabalho é a maneira mais segura, ou seja, você tratar cada cliente de acordo com a sua necessidade, sabe que aquele cliente, ele necessita do produto A, B e C. Então, quando ele vai à empresa, quando você visita ele, você já tem a noção do que ele necessita. Você conhece. Você chega até o cliente já sabendo mesmo que você não sabia. Já sabendo mesmo que você não saiba. Outro item é os desentendimentos pessoais. No mundo, tantas diferenças são comuns. Os desentendimentos por divergências, principalmente quando queremos impor a nossa maneira de ser e agir, extrapolando nossas atividades profissionais, editando normas e as colocamos com meio de imposição de nossas concepções. Muitas vezes, o cliente vai até a sua empresa alterado e fica naquela briga, um jogando acusações contra o outro. E, obviamente, você vai ter a perca do cliente. Quando necessário, sempre se dá o jogo de cintura. Muitas vezes, no exemplo, o cliente vai até a sua empresa por causa de um produto que não tem tratamento como ela desejava, mas simplesmente é porque ele não estava precisando de forma. Então, ele vai com quatro pedras na mão e é necessário você ouvir, deixar ele descarregar aquilo que ele tem. E após ele descarregar, você conversa com calma e age de forma rústica. Não devolver na mesma moeda. Você agindo de forma soberana e calma, você vai fazer também com qual ele baixou o tom de voz e aja da mesma maneira. Seguindo na página 33, mais algumas informações a respeito de entregas com atraso. Então, quando contratamos algum produto, iniciamos um processo expectativa da chegada, aquela mercadoria ou da prestação de um produto, aguardando o resultado final. Então, deve ficar atento a isso. Prazos de entregas para produtos e serviços devem ser seguidos. É uma forma muito fácil de você gerar descontentamento do seu cliente e através desses atrasos. Então, importante quando você vai definir um prazo para entrega do produto ou serviço, você tem uma margem de segurança para os imprevistos, eles acontecem. Na página 34, mais algumas informações importantes, primeiramente relacionadas ao compromisso com a qualidade. Não tem uma má qualidade produtos dos serviços oferecidos, certamente uma das maiores razões para perder os clientes. Então, o cliente vai comprar um produto, adquirir um serviço, a qualidade de algo que ele espera, e gera um desapontamento quando ele não encontra aquele produto ou serviço de qualidade que imaginava alterar o prometido. Pior ainda, o grau de informação das pessoas. O cliente, ele sabe de tudo dele e de outros. Nos prazos. E está de olho no contrato que você ficou com ele, sabe todas as particularidades e ele busca a receber exatamente aquilo que foi contratado. Então, é necessário seguir com aquilo que você prometeu. Se você prometer um produto, tem as características X, Y e Z. Você deve entregar esse produto com essas características. Se você prometeu um serviço, tem alguns benefícios e alguns pontos específicos. Ele deve ter esses pontos específicos que você citou e prometeu para o seu cliente. Na página 35, mais algumas informações relevantes a respeito de um preço melhor. Então, o preço realmente é um fator que é muito fácil você fazer a perca do cliente. No mundo caracterizado pela competitividade, Num mundo caracterizado pela competitividade como este que vivemos e variavelmente as questões ligadas a preços dos serviços e levam sempre à perda dos clientes. Então, é necessário você ficar atento a isso. Logo abaixo tem a respeito da inflexibilidade do preço. São comum hoje as promoções em praticamente todos os segmentos, quanto maior for a concorrência momentânea e o setor mais necessária, se faz algumas flexibilização no tocante de preços e condições de pagamento. Ainda que por períodos curtos, apenas para compensar alguma ação isolada de algum concorrente próximo. Ou seja, é muito comum algum concorrente realizar alguma campanha com preços bem inferiores aos seus e muitas vezes você tem que fazer também, mesmo não estando dentro do planejado. E você deverá fornecer um preço diferenciado para seu consumidor final. Na página 36, agora mais algumas informações sobre as restrições de pagamento. Existem atualmente muitas modalidades de pagamento. Então, ter formas de pagamento como cartão de crédito e de outras é algo fundamental. Você não pode perder clientes por não ter um aparelho ou uma máquina de cartão de crédito. Esta é uma tendência muito forte. Se a empresa não trabalha dessa forma de pagamento, é necessário você verificar esta situação, porque você está perdendo dinheiro, está perdendo clientela, sim. Na localização, outro fator que faz você perder cliente muitas vezes pessoalmente em grandes centros, você está posicionando em um local onde é difícil acesso. O pessoal não consegue estacionar ou fica longe. Então, são pontos que você acha como é esse que você deve também ficar atento. Instalações inadequadas, muito importante, deve ter um ambiente adequado, num ambiente limpo, organizado. Principalmente prestadoras de serviços, ambiente organizado limpo, você sabe que seu trabalho também será organizado. Na página 37, mais algumas informações a respeito da indumentária apropriada, aparentemente de menor importância, principalmente aos olhos do profissional. Este quesito é um dos critérios avaliativos por parte dos clientes, inclusive na uniformização do pessoal auxiliar. Se forem áreas ligadas à saúde, esse aspecto assume contornos ainda mais importantes, passando a serem considerados também os aspectos ligados à sepsia e limpeza. Nas ligações com a administração, economia, direito, o mesmo acontece em relação ao uso de terno e gravata. Então, você está bem vestido, é muito importante no processo de venda. Por exemplo, profissional dentista, se você ir até o mesmo e você verifica, ele está com o uniforme sujo, com certeza vai virar uma má impressão e você não irá contratar o serviço dele. E agora, a grande causa é o atendimento inadequado, coincidindo com o item de maior percentual na tabela apresentada ao início. Então, quando acontece um diferencial no atendimento, falta de cortesia ou educação, erros nos atendimentos, demonstrações de descontentamento salarial por parte dos funcionários, faltas e atrasos, demora ao telefone, dar muita atenção às questões particulares, ler durante o trabalho, receber visitas de parentes, amigos ou namorados, discriminação com alguns tipos de clientes, além disso, cometer erros graves ao falar ou escrever, trocar fichas ou nomes, esquecer de dar recado, deixar clientes esperando no telefone, desde a organização interna, desmotivação pela carreira ou pelo trabalho do empregador, dentre outras formas. Então vale a pena você ficar atento a isso, sempre visualizar com os olhos do consumidor. Veja se o tratamento e seus colaboradores. Você que é gestor, veja se o atendimento que seus colaboradores estão prestando é um atendimento adequado. De que forma você pode fazer isso? Você experimentou ligar para sua própria empresa e ver qual é o atendimento? Ver como ser um vendedor e ver qual é o atendimento? Como ser ver como ser ver ver como ser um vendedor? Como ser um vendedor? Tratar como eles. Trata como eles. Tratar como eles. Faz a venda de um produto. Tudo isso é muito importante. Você deve ficar atento a essas questões. Agora, na página 38, veremos um pouco mais sobre prospecção de clientes. Como vimos vários fatores anteriormente da perda de clientes, realizaremos agora o que realizar para você prospectar novos possíveis clientes. Para você continuar sempre numa constante seu processo de venda. Então, a prospecção é um método ou técnica empregada para localizar jazidas minerais. E essa sim é a definição dada pelo dicionário Aurélio. Adicionarmos o termo estratégia ao termo método e técnica. Essa explicação é mais do que apropriado. Então, como a gente pode ver, prospecção, ela busca você encontrar, localizar possíveis clientes. Na página 39, mais algumas informações a respeito do processo de prospecção. É um processo fundamental e um dos mais importantes para o vendedor, tanto interno quanto externo. É lógico que não podemos considerar que várias iniciativas tomadas pela empresa podem despertar a atenção e o interesse do cliente para você obter. Mas nesse caso, não será um método do vendedor. Não resta dúvida que ele poderá fazer um brilhante trabalho. Então, o vendedor, em frente ao seu cliente, quando estiver frente a frente ao mesmo, uma boa técnica e uma boa estratégia e uma boa estratégia de venda no processo de venda, cabe ao vendedor também trazer esse cliente à empresa ou ir até o mesmo. Então, esse é o trabalho de prospecção. Então, esse é o trabalho de prospecção. Não podemos confundir prospecção com iniciativas de divulgação ou comunicação em veículos de massa. Como começar a escrever anúncios em revistas, jornais, mais dirigida, que ela possa ser, não se enquadram na ação direta de ligar, visitar alguém com o objetivo de identificar se esse alguém é ou não um prospecto qualificado. Então, é necessário sempre contratar o cliente. Assim, a prospecção é o ato de identificar e buscar novos clientes no mercado. Nunca perca de vista. Então, ainda na parte 39, como no exemplo que está ali em sua apostila, a mesma coisa deve ser feita pelo vendedor através de um trabalho estratégico, um estudo minucioso. Deve ser feito também sobre produtos ou serviços, suas possíveis formas de utilização, das características, benefícios ao público-alvo. Lembre-se que os estrategistas, como já falamos, em entendimento, não sai dando tiros a todos os lados. Então, você tem que maximizar o seu tempo e não ficar batendo porta a porta. Então, é necessário que você saiba quem que você pode atingir e gerar potenciais que possam comprar o que você tem a vender mais. Algumas informações. A gente vai ver na página 41 em algumas dicas bem importantes. A primeira dica é: o vendedor campeão continua sendo um vendedor mesmo fora da loja. Portanto, em reuniões sociais, familiares, com amigos ou parentes, ele não deixa de promover seu negócio, produtos ou serviços. Seja ele conversa com as pessoas e sempre obter contratos, informações de possíveis clientes a todo momento, não somente nas suas 8 horas de trabalho. Indicações. Essa é a velha, mas ainda não inventaram nada melhor do que indicações. Mesmo assim, muitos vendedores simplesmente esquecem de usar essa ferramenta poderosa de prospecção. Agora, ataque também os clientes que só entraram para olhar, mas não compraram. Então, Que tal se você pedisse a essas pessoas o número do telefone delas, com o compromisso de ligar para elas logo que cheguem as novidades, ou a nova coleção, ou ainda a próxima promoção da loja? Mas já imaginou se 10% dessas pessoas derem o número de telefone? Imagine que em sua loja entram diariamente 20 pessoas que não compram. Se duas derem o telefone para posterior contato, no final do mês, você terá pelo menos 48 nomes para serem contratados. Digamos que somente 20% delas comprem. Bem, serão 10 novas clientes que você teria conquistado, sem um imenso esforço. E isso significa mais vendas. Então, a gente consegue compreender como simples processo de você obter informações de contrato do cliente em um ambiente interno, mesmo com vendedor interno. É uma ação de prospecção e você prospectar novos clientes e clientes potenciais. Obviamente, as pessoas que foram até a sua loja e ver as novidades, ela está buscando novidades. Então, quando você realmente tiver novidade, contato com as pessoas vieram visitar e com certeza que ele deixou o telefone de contato para você ligar quando tiver novidades, é um potencial cliente. É um potencial cliente, porque ele vai se sentir merecido, porque a empresa está entrando em contato comigo. Porque a empresa está entrando em contato comigo para que eu veja as novidades naquela loja. Então, algo muito interessante. Se formos colocar em termos estatísticos, apenas um pequeno, mas muito pequeno percentual de lojas do vestuário fazem isso e a gente sabe que pode. É uma técnica que pode ser aplicada a todos os setores. Portanto, caro vendedor, ponha-se uma meta de prospecção. Eu tenho que buscar 10 novos cadastros por dia, seja 10 nomes e telefones de novas pessoas por dia. Então, como a gente pode ver a partir da página 42, em primeiro lugar, você deve conhecer bem o produto. O vendedor externo deve conhecer bem o produto que está trabalhando, assim como as suas características essenciais, benefícios e ele pode gerar para os possíveis clientes. Trace o perfil do cliente potencial. Qual o seu perfil do seu cliente em potencial? Você não faz ideia. Uma maneira muito fácil de você saber é você verificar a sua atual carteira de clientes e você colocar em papel, colocar em dado, faixa etária dos mesmos, vendo masculino ou feminino, sabendo também a classe de renda. Sabemos a localização. Sim, várias informações e você vai conseguir, com base nos seus clientes, verificar que eu vendo... E você vai conseguir, com base nos seus clientes, verificar que eu vendo mais para um público X. Muitos vendedores nunca realizaram esse processo de olhar para. E com base nisso, verificar qual é o meu perfil do meu cliente. Então, vale você fazer essa análise e verificar na página 43 mais algumas informações relacionadas ao vendedor externo. Então, existem várias fontes para você realizar uma prospecção de clientes atuais e passados aqui. Vão algumas formas onde você pode encontrar cadastros, contatos de pessoas. Para daí, você é quem sabe realizar alguma ação de telemarketing, alguma ação de mala direta para uma posterior visita frente a frente com seu cliente. Ainda na página 43, mais algumas informações. É uma prática suficiente na etapa de prospecção que você tem que introduzir no seu dia a dia até que a mesma se transforme em um ato, até que a mesma se transforme num hábito. Pedir indicações. Não importa quem você esteja pedindo, se clientes atuais, se amigos, familiares ou prospectos que rejeitaram seu produto, é muito importante no processo de indicação. Você não implorar nessa indicações feitas. Por favor, eu preciso vender para alcançar minha meta, receber minha comissão. É muito diferente disso. Então, algum exemplo, tem o seu círculo de amizades dentro de seus familiares que poderia aproveitar essa oportunidade ou significa fazer estabelecimento ou seria um potencial interessado no seu produto ou menos queria estar nesse empreendimento. Está vendo? é uma forma totalmente diferenciada. E você pedir uma declaração e você conseguir essa indicação e hoje, através do celular, é muito fácil. E pode indicar os nomes e, com certeza, ele tem o número de contato das pessoas na agência do celular, na agenda do celular. Então, fica muito mais fácil. Agora, na página 44, atribuições do vendedor. Iniciando uma atribuição muito fundamental. Imaginar algum ótimo vendedor que você conheça. Como é o senso de humor dele? Então, um bom vendedor tem um apurado senso de humor, não necessariamente exagerado, mas suficiente para fazer as pessoas às quais ele vende se sentirem bem com aquele vendedor e não faz a todo momento piadinhas. Muitas vezes é necessário ter cuidado com isso, porque muitas coisas podem indicar um valor moral à pessoa. Essas piadas podem ficar nas crenças, a essas pessoas e costumes. Enfim, mas é necessário sim se ter sempre um sorriso estampado no rosto, um sorriso sincero. E se consegue ser sincero, fazendo o que você gosta. Seguindo ainda na página 45, a gente tem um exemplo bem interessante sobre o atendimento em que conta a história de um repórter que foi enviado com uma loja de roupas. Com o intuito de ficar uma hora lá dentro da loja, experimentar muitas peças, não gostar de nada e sair sem comprar um par de meias sequer. O objetivo era avaliar com as vendedoras daquela loja. Atendiam clientes difíceis. Ainda na página 45, determinação para esta é uma característica todo vendedor deveria ter mais em venda direta, é fundamental. Então, determinação e vontade. Muitas vezes, a pessoa, ela gostaria de atuar com vendas, mas com os primeiros desafios, ela já desanima. E já disse isso, não é para mim. Eu não sou bom em vendas. No início de você aprimorar as técnicas, é muito complicado. Veja bem essa questão. Venda conjunto de técnicas é esse conjunto de técnicas você não dá. Se você pode aprender essas técnicas e ao longo do tempo você consegue aprimorando, você consegue manusear essas técnicas, utilizar da melhor forma possível. Muita gente se frustra porque não consegue, porque chega nos primeiros obstáculos da venda e tem a negação por parte do cliente e acredita que não é para ele. Então, é determinação, é algo imprescindível. É mais um exemplo para que você consiga compreender. Um homem simples do campo que veio à cidade em busca de oportunidades e conseguiu um emprego de vendedor. Ele nunca tinha vendido nada e tinha um receio tremendo de que as pessoas não gostassem dele, do seu jeito, dos seus produtos, expondo seus receios a outro vendedor da empresa. Por sinal, um excelente vendedor. Este se compadeceu daquele homem simples e disse o seguinte: "No início, eu tinha os mesmos temores que você. Até que eu descobri que cada vez que um cliente não me comprava alguma coisa, ele estava me fazendo um favor." O outro perguntou: "Como assim?" "Bem, eu vou lhe contar meu segredo. Quando eu comecei a vender a cada 7 clientes que me diziam não, um me dizia sim. Logo eu ficava feliz com toda a resposta negativa que recebia, pois ela sempre me colocava mais próximo de uma venda." O homem pensou sobre isto e comprou a ideia. Saiu confiante a vender, inclusive agradecia as pessoas, mesmo quando elas não compravam. Em um ano, ele era um dos melhores vendedores da empresa e ouviu muito menos nós antes de efetuar uma venda. Ele nunca duvidou que fosse possível, logo nunca hesitou para agir. Como diz Napoleão Hill, jamais espere o momento certo para agir, pois ele pode nunca chegar. Então, determinação é voltado para o exemplo de malabarismo. É a mesma coisa se você ficar muito frustrado e mesmo tendo a técnica. Tem muito nervosismo. Ou você é muito negativo, você não irá conseguir fazer. Você tem que acreditar, ter determinação e confiar nas vendas. A mesma coisa, e você irá conseguir conquistar os seus resultados ligadas à condução de uma conversa, quando estão de um diálogo, técnicas, várias outras informações. E são muito importantes que vão me ajudar a você a aprimorar as suas técnicas no processo de vendas. Então, flerte ou sedução. Várias empresas investem muito dinheiro em campanha publicitária, treinamentos e programas de qualidade em atendimento, cujo propósito é conseguir esse objetivo. Então, o processo de vendas está diretamente ligado a isso. Como achar demonstrando em várias situações. E para isso, você tem que, para todo o processo de vendas, ele siga suas instruções, siga suas orientações e siga os seus conselhos. E pense nas coisas que você fez, na maneira como é agir, como e agir quando se aproximava de alguém que realmente interessado. Então, é a mesma forma, você tem que pensar em relação aos seus clientes. Qualquer um merece e deve ser atendido desse jeito. Acordar mais sobre esse processo, como realizar isso. Então, usando primeiramente os três estados ao mesmo tempo, como você se preparar. E através disso, você vai conseguir estar psicologicamente e o seu inconsciente e estar preparado para iniciar o processo de vendas. Na página 48, temos os três estados ao mesmo tempo. Eles vão ajudar no seu subconsciente. A primeira trabalha com a sua vontade de seduzir. A segunda, para que você age assim, indicação. E a terceira, certamente tornar mais bem-humorado. Isso, como tudo na vida, depende muito treino e dedicação. Você tem que, ao longo do seu processo de vendas, ir praticando e colocando isso em prática. Todos os momentos, se você vai conseguir dominar isso, como a gente citou. Então, são pensamentos que você deve colocar na sua cabeça que não ajudar o seu subconsciente no processo de vendas. Então, imaginar que o cliente, como alguém realmente interessante, não importa como preciso. Pense na venda já realizada e você recebendo sua comissão, sua recompensa, que serve de motivação, desculpa, uma maneira de se divertir durante o processo para que esse processo também ele age de forma natural. E muitos vendedores iniciais, quando estão em frente ao processo de vendas, eles muitas vezes ficam tenso e nervosismo. Não é a combinação correta. Lá na página 49, mais algumas informações. Então, as etapas do processo de vendas, primeiramente conseguir atenção e estabelecer informações e criar o estado ideal. E criar o estado ideal para a conta, apresentar o produto, precaver-se contra objeções, conclusão e teste futuro. Seja após cada venda, você conclui o que você foi bom, que você falou, para que você consiga sempre melhorar concernente, mas nós iremos abordar as principais dessas etapas para que você consiga compreender melhor. É importante saber que esta é uma maneira didática para você conseguir organizar e entender melhor o processo dele. Mas, muitas vezes, algumas dessas etapas, elas estão ligadas. Então, dentro desse processo de vendas da nossa primeira etapa, que é conseguir atenção, essa etapa, conseguir a atenção do cliente, não simplesmente ter uma ou mais pessoas paradas na sua frente, pensando na vida, mas sim para saber o que você tem a oferecer. Não basta apenas chamar atenção para ela. Se elas não estão plenamente envolvidas no que você tem, a palavra para elas, então é necessário sim que você chame a atenção, mas que realmente essa atenção procure o site do receptor. Talvez ela possa parecer um pouco, mas são técnicas que são ligadas ao inconsciente das pessoas. E se você for pesquisar como inconsciente das pessoas está ligada ao processo de compras, você descobrirá que é uma série de outras técnicas e outras peculiaridades que são realizadas para atrair o seu inconsciente e fazer você efetivar uma compra. Então, na página 50 temos o repórter. É uma palavra de origem francesa que significa literalmente relação no processo de venda. O repórter significa criar uma relação de confiança e harmonia na qual o cliente fica mais aberto a trocar informações e aceitar sugestões do agente de vendas. Se você já encontrou uma pessoa estranha na rua ou em alguns lugares, em menos de meia hora, ela já sabia mais sobre a sua vida e que seus parentes ou melhores amigos. Então, ela já sabia mais sobre a sua vida do que seus parentes ou melhores amigos. Então, ocorreu que ela conseguiu reports. Conseguiu estabelecer uma relação e iniciar o diálogo e conversar com essa pessoa sobre essas coisas nesse processo de comunicação com essa pessoa. Porque muitas vezes ela provocou o processo de relação com a publicação. Então veremos agora um pouco mais a parte prática, como você pode ser isso, o processo de repórter. Ela é dividida em duas etapas. A primeira é compassar e liderar, a fase de compasso ou acompanhamento, como também é chamada, tem como intenção passar a outra pessoa um sentimento de compreensão, fazendo com que ela precisa que entendemos e estamos dispostos a compartilhar o seu mundo. E a outra etapa, que é liderar, é aquele que, se o cliente já confia em você e aceitou como parte de suas vidas. Portanto, você conheceu. Aí passou confiança. Ele está confiando em você. Na página 51, para que você consiga compreender melhor, tem até uma piada para que você consiga compreender como. De uma maneira simples, engraçada, como funciona o processo de rapport. Como é o processo de relação e como a pessoa é um diálogo, pode influenciar através de ações inconscientes, reações físicas, mas consegue manipular um consciente de outra pessoa. Ao longo da página 51 das próximas páginas, irá compreender um pouco mais das quais ferramentas você deve utilizar para conseguir estabelecer isso. Então, ainda ligado às técnicas repórter, existem inúmeras maneiras de se estabelecer. Existem maneiras de se estabelecer isso através de espelhamento corporal. Centralização da voz e da imagem. Na página 52, inicia-se com a primeira ferramenta, que é o espelhamento corporal. Então, o reports, por espelhamento corporal, é baseado no acompanhamento dos movimentos e expressões corporais. Esse tipo de arte em frente ao posto e a comunicação entre pessoa nunca acontece em um subnível, não somente pela falta de maneira como o nosso corpo se comunica. É uma importante forma de comunicação, embora muitas vezes inconsciente, fator na criação de compreensão, harmonia, entendimento, realmente no processo de comunicação, qualquer processo de comunicação. Como diz ali a parte comunicação entre as pessoas, várias outras coisas foi realizada, uma pesquisa e ainda no ano de 1967, que já revelaram em uma apresentação. Por exemplo, 55% do efeito na audiência vem na linguagem corporal, seja gestos e movimentos dos olhos, a postura do apresentador. 38% se deve ao tom de voz e o conteúdo tratado. É responsável por somente 7%. Então você pode ver e maximizando, utilizando as outras ferramentas. Você conseguirá ter uma gratidão muito mais melhor no processo de vendas. Mas como acompanhar seu cliente como se fosse uma dança sem música, com suas expressões corporais, esperando até mesmo sua respiração. Importante é que saiba que isso deve ser feito com muito cuidado e respeito. Então, primeiramente, nesse processo de experimento corporal, você começa gradativamente a copiar alguns movimentos que o cliente faz, alguns movimentos que ele consegue realizar de forma inconsciente, gesticulações, e você tenta acompanhar as inscrições para o mesmo nível. O inconsciente automaticamente estabelece uma sintonia entre as duas pessoas. Isso é conseguido através de espelhamento. Agora você deve fazer o processo de liberar, de conduzir essa dança e como você vai conduzir isso fazendo alguns versos, um movimento diferente. Seu cliente é como coçar a cabeça, que eu tava aí, qualquer coisa que você faça. É como coçar a cabeça, tava ali, qualquer coisa que você faça de forma inconsciente. E você verifica se ele espera de maneira natural que você fez, se você fez um movimento inconsciente e ele repetiu esse mesmo movimento que contém. Se você já está liderando o seu cliente Obviamente que isso você consegue ao longo do tempo com muito triste. Ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que conduzir outras técnicas. Você tem que produzir um diálogo de venda. Você tem que contornar objeções e ao mesmo tempo que você estabelece essas ferramentas para o inconsciente. Ou seja, você trabalhou o consciente da pessoa através do diálogo, mas você reforça o que você está passando com o inconsciente da mesma, do mesmo. Então, um bom vendedor, ele vai sempre trabalhar o consciente e o inconsciente do seu cliente. Na página 53 temos mais informações relacionadas a isso. Caso ele ainda não aceite ser conduzido, seja ele ainda não repetiu o gesto que você fez, o seu trabalho é continuar esperando e acompanhando os movimentos desses tempos em tempos. Você faz alguma movimentação. É diferente para ver se ele está acompanhando você. Deve manter e emprestar o report durante toda a venda. São as melhores maneiras de você compreender e observar. Ainda na página 53, a respeito do tom de voz, como utilizar a voz para criar a sintonia com o cliente em primeiro lugar. Devemos prestar atenção nas características da voz. Existem muitos fatores que fazem toda a diferença. Um exemplo, se você conhece alguém com aquele tom de voz, independentemente do que fala, faz você ficar irritado. Então, pode entender a importância do tom de voz. Imagine essa pessoa apresentando um telejornal. Seria um fracasso. Agora pense em algo. Vem com aquela voz. Inspira confiança, calma e serenidade. Como essa voz deixa as diferenças entre as duas escolhas? Qual você gostaria de ter? Realmente, a segunda. Então se esforce para realizar esses tons em sua voz. Essas cinco modalidades e sua voz, ou seja, sua voz deve esperar confiança, calma e serenidade, isso é muito importante. O tom de voz é uma outra ferramenta, vai atingir o inconsciente do cliente de uma maneira muito assertiva, e ele é muito importante. Na página 54, nós temos algumas informações a respeito da velocidade da fala. Então, obviamente que a velocidade da fala não deve ser nem tão rápida nem tão lenta. É necessário que o cliente consiga compreender e compreender exatamente aquilo que você está falando. E na velocidade da fala também, você deve fazer um espelhamento com o seu cliente e seu cliente tem um ritmo de diálogo de um pouco mais lento e o seu ritmo é um pouco acelerado. Na página 55 agora nós temos ajuste de linguagem do report. Para que você consiga compreender e como utilizar esta ferramenta, também é muito ficar nesse tipo de report. As palavras utilizadas, o conteúdo, o significado de que foi dito é o que deve ser espelhado para nós conseguirmos compreendermos isso. É feito através desta ferramenta, é que é inteligente. É feito o retorno ao seu cliente, uma frase igual ou muito similar. A que ele acabou de dizer. Na página 56, mais algumas informações. Algo a ser evitado aqui é o efeito do papagaio. Você repetir as frases de forma óbvia, utilizando ecos e inteligência. E não é desse jeito. Então, não é toda palavra, toda frase que a pessoa fala e a repetir algumas com quem você... E repetir algumas quem... Com quem você consegue encaixar a resposta, utilizando a afirmação, e ela acabou de dizer palavras visuais. Caso ela citou palavras visuais, devem ser mantidas e visuais palavras adjetivas também, e assim por diante. Esse procedimento que embaça na face de nosso cérebro trabalhar de forma diferenciada com cada sentido. Sendo assim, cada vez uma pessoa usa palavras relacionadas. Está pensando com esse sentido como dominante naquele momento. Portanto, no repórter, por ajuste de linguagem, você mantivesse as palavras e será desintonizando com a maneira da outra pessoa. Pensar em ter resultados do primeiro, você pode conferir algumas dessas palavras. Então, para que você consiga entender melhor o que isso quer dizer, Pessoas que são mais visuais utilizam palavras relacionadas. A visão ou utilizaram palavras como olhar, imagem, foco, imaginação, cena, branco, visualizar, perspectiva, brilho, reflexo, esclarecer, examinar, olho, foco, antever, ilusão, ilustrar, revelar, obscuro, escuro, prever e bonito. Então, no processo de comunicação, se você conseguir diagnosticar, a verificar que ela tem uma tendência, utiliza mais as palavras. Você estabeleceu um diálogo utilizando palavras mais relacionadas à visão. Também trabalhará o inconsciente do mesmo e fornecerá a melhor compreensão e uma melhor linha de semelhança entre vocês. No auditivo temos o dizer, ritmo, sotaque, tom, ressoar, som, surdo, perguntar, audível, discutir, comentar, ouvir, escutar, silêncio, harmonioso, gritar, dissonante, quieto, ruidoso, grave, agudo, proclamar. No sinestésico utiliza o tato. A palavra de ações estão ligadas a tocar, manusear, contando, empurrar, esfregar, sólido, quente, frio, tenso, macio, suave, liso, áspero, concreto, pegar, pesado, leve, pressão, relaxar. Um exemplo claro disso, aquela pessoa que você oferece o produto, você pode mostrar esse produto no catálogo, mas ela necessita ver o produto, tocar. Pessoas que utilizam o tato como sua principal ferramenta, e você deve compreender isso e utilizar o diálogo e o processo de vendas utilizando mais essas ferramentas. No neutro, são pessoas ligadas ao raciocínio lógico, que utilizam palavras ou expressões, ações que remetem decidir, pensar, perceber, realizar, meditar, reconhecer, avaliar, lógica, considerar, processar, computar, lembrar, motivar, compreender, modificar, consciente, saber. Então, objetivos principais que você não deve esquecer nunca está ligado o desejo sincero de querer entender, ajudar o cliente. Então, o objetivo principal de vocês é aparecer essa comunicação através do inconsciente. Fazer os dois ter o mesmo processo de comunicação semelhante irá ajudar o cliente a dialogar mais, a falar mais do que ele. Então, esse é o objetivo principal, sabendo obviamente que o cliente necessita. Você consegue traçar o seu processo de venda. Ficou mais assertividade ser feito durante toda a venda. Então, durante toda a venda, você deve incluir essas ferramentas. A gente citou as várias formas, tom de voz, a velocidade da fala. Então, você deve utilizar, se possível, um misto de várias ações que irá ajudar a estabelecer uma comunicação com o inconsciente dessa pessoa, como passar o mínimo necessário e conduzir o máximo possível. Ser quando você conseguir estabelecer e você está alinhando de uma forma espelhada com seu cliente. Você deve tentar já a partir para o processo de condução. Então, como passar o mínimo necessário e conduzir o máximo possível. Seguindo agora na página 58, nós iremos atentar a respeito de uma ferramenta muito importante no processo de vendas, que é o pós-venda. Porque a importância do pós-vendas hoje, sabemos que você manter clientes é muito mais fácil e demanda muito menos recursos do que você ficar sempre atraindo novos clientes. É necessário sempre você aumentar e atrair novos clientes que você nunca vai conseguir manter em termos de totalidade, sempre a sua carteira de clientes. Totalmente por isso, o pós-vendas é tão importante através de um bom serviço de pós-vendas. Talvez você não consiga realizar esse tempo finalizar hoje em um cenário tão concorrido, é algo bem complicado. É quando o cliente compra somente da sua marca, da sua empresa, mas o grande fator é com que o consumidor, quando pensa em um produto ou serviço, pense primeiramente em você. Fazendo isso, a gente faz algumas informações relacionadas ao pós-venda. Citaremos alguns exemplos de pós-vendas. Então, como diz ali na página 58, a qualidade, o bom atendimento e o cumprimento de prazos deixa de ser diferenciais de concorrência. Deixou de ser diferenciais de concorrência. São fatores de outra ligação. Você não vai conseguir sair à frente de seus concorrentes apenas prestando isso. É algo necessário. Você apenas irá perder se não tiver qualidade, se não tiver bom atendimento, se não tiver cumprimento de prazos. Então, eles não são diferenciais levados em relação à sua concorrência, porque provavelmente a sua concorrência pratica também esses fatores. Estão a redução da diferenciação entre os produtos, o que hoje as empresas procurassem uma nova forma de comunicar sua marca e seu produto. Então, seguindo na página 59 com mais algumas dessas informações, e lá temos sobre a chave do negócio, através da manutenção de uma carteira de clientes fiéis, que uma empresa pode minimizar a dependência de tentar conquistar novos clientes, justamente o que citamos. É o custo relacionado e marketing divulgação para você traçar estratégias e captar novos clientes e prospectos para o seu negócio. É muito mais alto do que você investir em pós-vendas. Então, pós-vendas é o trabalho de você manter esse. Não adianta você apenas colocar estratégias e ações de captação de novos clientes. Se você está perdendo seus clientes, a ideia da prospecção de novos clientes, ela é muito importante e é fundamental para todo tipo de empresa. No entanto, mais do que conquistar novos clientes, é importante que cada cliente que você obtenha, você consiga manter ele em sua empresa. O que o cliente busca, o cliente hoje não busca mais aquela empresa que faz o melhor trabalho da região. Ele busca a empresa que entrega junto ao serviço solicitado um brinde chamado satisfação. Então, aquilo que já testamos várias vezes quando ele compra um produto e ele recebe mais do que imaginava, seja em um atendimento, seja no retorno, tempo de garantia, a maior empresa, produto ou serviço, ele consegue em um serviço que ele estava contratando. Ter alguns diferenciais, isso é chamado satisfação, como realizar o pós-vendas e alguns exemplos de pós-vendas que as empresas podem realizar. Os exemplos, desde o prazo de garantia mais prolongada, de forma de assumir minha mente e, principalmente, adquirir um produto da empresa. Posterior ao prazo, entre em contato, verifica se aquele produto que agrada dessa pessoa, ela sabe utilizar o mesmo. Enfim, cada produto em transporte para cada serviço entre a qualidade. Mas é ouvir o pedido e como foi as vendas. Uma das ferramentas mais importantes é você ouvir posteriormente as vendas. O pós-vendas é o que o cliente ajuda. Ele gostou, ele está tendo algum problema. É ouvir o cliente após você ter feito a venda. A ferramenta 0800. Na página 60, a gente tem mais algumas ferramentas autoatendimento direto. Então, tem várias formas onde você consegue manter essa relação para conseguir obter informações do cliente, se ele está dando problemas, cuidados e, além disso, quando a venda é realizada através de representantes. O contato pessoal fundamental nesse caso, podem ser realizado a cada nova visita, o mesmo conjunto de material promocional, mala direta, o que enaltece o cliente. Eu chamo a atenção para alguns representantes comerciais. Passa em vendas externas. Muitas vezes, na maioria das vezes, a única visita que ele faz para seu cliente é justamente apenas para vender o produto. O que é interessante seria se você visitar o seu cliente apenas é para você saber como ele está satisfeito ou não com o produto. Se ele está conseguindo utilizar o produto ou serviço, interessante seria sem foco nenhum e venda, literalmente nenhum. E venda. Você chega e já se escreve o único interesse nessa vida. É saber a satisfação dele. Isso é diferencial. E uma grande satisfação para o cliente entre ações de pós-vendas, em alguns casos para empresas de grande porte, sugere a criação de um departamento exclusivo para acompanhamento de clientes do período de pós-vendas. Então, é necessário se fazer esse acompanhamento para você conseguir manter algumas coisas que podem ser estabelecidas. Ofereça a maior vantagem possível, relação ao custo. Outro ponto também, a disponibilização de profissionais para o pós-vendas é essencial. Realiza treinamentos constantes, tanto com a equipe de vendas quanto com o atendimento aos clientes, principalmente em produtos que demandam assistência técnica. Então, quando você trabalha um produto que demanda uma assistência técnica, o processo de pós-vendas ele é muito importante. E no caso do veículo, é realmente a mesma coisa. Muitas vezes você é uma pessoa que não seria todos aqueles benefícios em termos de conforto e autonomia. Mas por uma marca tradicional e conhecida, e em nosso país, que você saiba que você possa encontrar um serviço de pós-venda. E obviamente o cliente está super certo. Ofereça sempre o melhor apoio após vendas para seus clientes. Isso impede que eles compareçam um serviço prestado pela sua empresa com o da concorrência. E em muitos casos, uma pós-vendas frente a uma propaganda da concorrência acaba fazendo um cliente optar por trocar de fornecedor. Na página 61 em diante, abordaremos sobre a teoria dos 4 P's. Muito comum relacionados a marketing. Ela é grande parâmetro a partir de 1950, criado por Philippe Kotler, e dominava que a empresa fosse alcançar êxito em cada um desses 4 fatores. Desses 4, alcançaria sucesso, alcançaria seus objetivos. Tanto essa leitura e as informações que a gente tem na apostila já montam uma substituição por outros aspectos. E a gente deve começar a adotar que aquilo que se valia foi criado como parâmetro mercadológico lá nos anos 50. Obviamente, não se aplica mais. Então, é originalmente os quatro P's. Eram conhecidos por produto, preço, promoção e ponto de venda. Ou seja, a empresa teria que intensificar os esforços relacionados ao produto, ter preço, estratégias de promoção e ponto de venda. Então, é possível passar essas explicações relacionadas ao que está sendo substituído. À primeira vista, nada mais certo, pois se você tiver o produto certo, o preço certo, corretamente promovido e distribuir o que pode dar errado. Muita coisa pode dar errado nos dias de hoje, é sobre essas e muitas mudanças. E o consumidor começou a se tornar melhor, informado e, consequentemente, passou a gastar seu dinheiro com mais critério e sabedoria. Hoje em dia, as escolas de marketing que agregam muito mais a teoria original e tem gente trabalhando até com 18 P's. Ou seja, isso só se escreve que essa funcionalidade e idade mercadológica dos 4 P's, ela evoluiu. E é necessário você acompanhar ela, porque muito das estratégias que as empresas adotam hoje ainda é baseado nessa teoria que foi criado ainda na década de 50. É necessário entender que o mercado mudou, os consumidores mudaram e estão em constante mudança ainda nos próximos anos. A gente vai ver vários fatores revolucionários que não mudam a forma de um cliente comprar ou adquirir o seu serviço. E com certeza a internet vai ser uma dessas grandes ferramentas que revolucionam esse mercado. Na página 62, com mais algumas informações que foi substituído por cada item, é o que vem no lugar do produto, o que veio no lugar do preço, o que veio no lugar de promoção, de pontos de venda. Então, iniciamos com produto, foi substituído por utilidade, mas como assim? Vamos entender melhor. Digamos que você tem um produto, você imaginou uma coisa que você quer que alguém come. E você vai fazer todo o esforço possível e imaginário para vender esse produto. Mas a grande questão, o cliente quer ou precisa naquele momento desse produto? Então, para que a gente possa analisar esse termo de utilidade no lugar de produtos, às vezes uma empresa que presta um produto se torna concorrente de uma empresa que presta serviço, que não tem nada a ver com o seu talvez. Ao invés de trocar de carro, a família prefere ir para dizer, pois naquele momento, estação terá mais utilidade para quem compra. São muito importantes, por isso que a guerra do marketing ficou tão intensa. Porque hoje, a Ford teria que primeiro convencer o cidadão da utilidade de trocar de carro. para depois convencê-lo que eles têm, funciona com todas as empresas. Aqui, vendo produtos ou serviços, é a mesma forma. Primeiramente, tem que demonstrar a utilidade para posteriormente vender seu produto. Então, você não deve mais pensar que sua empresa fabrica produtos para seus consumidores ou vende serviços. Ela deve fabricar utilidades que o cliente reconhece como indispensáveis para a sua vida. Na página 64, há um exemplo: quanto que custa um copo de água mineral em qualquer esquina? Em torno de 70 centavos de um real, certo? Mas quanto valeria esse mesmo copo de água para quem está no deserto de Seara? Sobre o sol abrasador, é o mesmo copo de água. No entanto, há valores diferentes. Obviamente, você estaria disposto a pagar 10, 20 ou até 100 vezes mais, dependendo da situação, por esse mesmo copo d'água. Não é mesmo? Então, quando o consumidor reconhece o valor daquilo que está cobrando, o preço passa a ser algo secundário. E ainda que a companhia tem buscado, tornando demonstrar o valor e deixando o fator preço, o valor monetário, algo secundário. Mas muitas vezes fala assim, como se o mercado tudo está comprando preço. Parece que hoje, quando a gente finaliza principalmente o varejo, o cliente deixa de comprar da loja por uma variação mínima de valor daquele produto. Isso ocorre realmente, mas esses grandes nichos, grandes fatores que muitas vezes não são levados em conta na ativação do cliente. E faço que ele haja dessa forma, mas esse mercado que vende valor, eles pode ser incorporado em qualquer serviço. Na segunda parte, página 65. Com essa tangente ainda relacionado ao valor do preço e onde muitos vendedores relata que muita gente dentro da empresa não conhece o fundo, o que fabricam, porque vende. E como ver dessa forma, essas dúvidas inteiras estão despreparadas para vender valor, por não saberem agregar valor. A partir da página 66, muitas empresas desconhecem de produto, tem curva de elasticidade, ou seja, o seu haverá aumento de vendas, mas esta curva não é lineares e não se aplica a todo tipo de produto nem de serviço. O que isso quer dizer? Muitos produtos e serviços, a grande maioria deles, tem um ciclo de vida, como assim um ciclo de vida? O exemplo de um televisor que hoje, numa empresa eletrônica, fabrica. Não será mesmo que ela, muitas vezes, está fabricando daqui um ano, 12 meses, 18 meses, porque aquele produto tem um ciclo de vida e somente se gasta uma pesquisa, desenvolvimento daquele produto, estratégias e tecnologias. E cria aquela expectativa por parte do consumidor na utilização daquele produto e o produto é lançado posteriormente. Então, tudo é dessa forma. Então, é necessário você sempre verificar em qual estágio esse produto é o serviço que você está prestando. Já está seguindo ainda relacionado, às vezes, nós temos comunicação no lugar da promoção. Em cima, toda a qualquer iniciativa no sentido de dar impulso ao estoque das companhias. Foram qualificados de promoção dentre as inúmeras ferramentas. A propaganda é uma das mais utilizadas. Claro que as ações de ponto de venda, as ações de maquetagem e outros tipos de atrativos induzem o cliente a comprar também. Não estão envolvidos. Nós seguimos ainda com essas informações para que você consiga compreender e entender melhor. Então, a comunicação que era absolutamente lateral da empresa fala que o consumidor escuta, passou a ser direcional, onde os dois salões escutam, serviços de atendimento ao consumidor, utiliza-se de recursos de telemarketing, receptivo como ligações gratuitas, 0800. Links de comunicação via internet e outras formas de poder ouvir e interpretar os anseios dos clientes e suas reivindicações colocam um composto de comunicação no outro patamar. Hoje, quando uma empresa duvida de ficar sem sua propaganda, pode ter certeza que ela está com razão, pois os pesos modificam e nem sempre era o mix de propaganda convencional ainda funciona. Ou seja, é ilusão você pensar que você é anunciado na rádio, aquela propaganda é colocado seu anúncio no jornal, enfim, fazendo veiculação de carro de som, enfim, qualquer estratégia que você talvez adote, que essa empresa adote, será eficaz eternamente. Tudo está em modificação, tudo está em extrema transformação. Então, é necessário, se você atingir o cliente, diversas formas e você sempre reavaliar se essa estratégia é mais assertiva ou não, se você dispõe de um valor X destinado a ações de marketing dentro da empresa. Verifique se você não está gastando esse valor em ferramentas inadequadas, onde você poderia simplesmente substituir por outras ferramentas que não teriam custos, são elevados, mas que geraram maior retorno a você. Então, é necessário você sempre estar de olho nisso e, principalmente, sondar assim informações como você some as informações. É muito simples quando o cliente chega à empresa, busca informações. Como você conheceu a nossa empresa através do anúncio do Jornal da TV de indicação de um amigo. E essa será, sem dúvida, a forma mais simples de compreender como você consegue atingir mais pessoas com aquele número ilimitado de recursos e o tempo você vai criando novas estratégias, com novos veículos. E a cada nova estratégia, os veículos você consegue mapear o resultado dos mesmos e sempre melhorando a sua performance de comunicação. Disponibilidade no lugar do ponto de venda não é mais um outro fator que teve essa variação. Na página 69, nós devemos compreender um pouco mais sobre isso. Então, como já salientamos aqui, quando a teoria de 4 P's e dentro desse conceito, ir às compras é uma forma de mostrar seu poder de consumo e poder ostentar perante os olhos maravilhosos da vizinhança. Ou quanto estava cheio seu carrinho de supermercado, como era bonito seu carro novo, ou como está chique o seu cabelo, e assim por diante. Então, resumindo, ir às compras se tornou um ritual que deveria praticar periodicamente para agradecer os deuses do consumo. Ainda hoje, verificamos consumidores com essa linha de pensamento. No entanto, esta é uma outra variável que está tendo uma transformação e eles estão atentos a isso, ao marketing. Na página 70, esse conceito deve ser mudado para disponibilidade ao pensar. Hoje, estrategicamente você é em um negócio e não importa qual seja ele, você deve ter em mente não canal de venda, mas uma forma de disponibilizar para o cliente sua utilidade. E isto pode ser determinante no entendimento de valor que o seu cliente possa vir a fazer. Fizemos novamente. Então, ainda utiliza todos os termos. Os 3 principais termos que aceitamos ao pensar hoje, estrategicamente, o seu negócio, não importa qual seja ele, você deve ter em mente, não um canal de vendas, mas uma forma de disponibilizar. É para o seu cliente utilidade e não produto. Isto pode ser determinante para o entendimento de valor e não preço, e o seu cliente possa vir a fazer. Na página 71 abordamos uma ferramenta relacionada à gestão de relacionamento com o cliente. Uma ferramenta muito importante. Esse conjunto de ferramentas completo de sistemas informatizados, através de programas, softwares e, fundamentalmente, há uma mudança de estudo corporativa e tem por objetivo ajudar as companhias a criar e manter um bom relacionamento com os clientes. Ou seja, é um sistema onde, que através de ferramentas tecnológicas, a empresa consegue adotar uma gestão de relacionamento com o cliente mais esportivo. Então, série de abordagem que vai colocar o cliente no centro do processo de negócio, sendo desenhado para perceber e antecipar as necessidades dos clientes atuais e potenciais, de forma a procurar supri-las da melhor forma. Na página 72, nós seguimos com essas informações. Então, assim que o sistema integrado de gestão, CRM, com foco no cliente, é constituído por um conjunto de procedimentos e processos organizados e integrados no modelo de gestão de negócios. Como citamos, é através do software que auxilia e apoia essa gestão. É normalmente denominado CRM, ou seja, o programa que faz essas funções e todas as informações possíveis. O cliente não é somente informações relacionadas ao endereço, relacionadas à data de nascimento, mais informações ligadas à última compra, a particularidades do cliente, quais são as suas preferências e, com base nisso, se consegue estabelecer uma estratégia de marketing justamente se for isso. E o CRM, ele é conduzido como uma ferramenta com base nele, além de você fazer coisas básicas em relação ao pós-venda, como mandar uma mala direta no aniversário do cliente. Um SMS, ele também vai auxiliar para você quando tiver um produto X, saber quais são os seus clientes potenciais. Tudo isso através de uma ferramenta de gestão com base nisso, ele é muito importante ter sido muito útil nesse relacionamento, principalmente nos pós-vendas. Na página 73, nós iremos adentrar sobre políticas de preços. Qual política de preço as empresas devem adotar? As empresas que prestam serviços, produtos, e ela costuma ser uma grande variável. É uma das variáveis de marketing que constitui o denominado marketing. O preço dessa forma como é estabelecido. O preço de um produto na sua página, lançamento no mercado, deve ser naturalmente. Deve ser em conta os objetivos estratégicos da empresa. Além disso, as próprias características desse mesmo produto, as características dos elementos que constituem os segmentos de mercado, é que se pretende atingir, então, há várias estratégias. A estratégia de penetração no mercado. Essa ferramenta ela consiste basicamente na fixação de um preço reduzido inicial, no sentido de tornar possível uma rápida e profunda aceitação do produto em causa no mercado correspondente. Ou seja, lançamento de um produto ou serviço, como a gente citou antes a respeito do ciclo de vida. Dentro de um produto ou serviço, tem um início e fim. Essa estratégia, ela demonstra que logo a partir de início já se estabelece uma estratégia de preço diferenciado, mais atrativa. É tudo isso com o objetivo de limitar ou evitar a entrada de novos concorrentes, porque você já tem um preço mais reduzido. Maximizar o volume de produção e, nesse contexto, obter economias de custos designadamente através do fenômeno de guia de escala. Ou seja, maximizar os resultados e a cota de mercado numa ótica de médio e longo prazo. Assim, dessa forma, a obtenção dos resultados financeiros desejados através de uma estratégia de nível fundamentalmente das quantidades vendidas e não diretamente da aposta e margens elevadas. Eu sei, a margem de retorno dos resultados financeiros são relacionados à grande quantidade e não da grande margem sobre aquele produto, mas a outra estratégia também adotada quando você está lançando um produto ou serviço que nós seremos. Na página 74, o que é a desnatação de marketing? Ou seja, ela consiste no estado de cimento para um novo produto inovador. O que é? O que nós citamos antes, a respeito de uma televisão e celular, produtos inovadores de um preço elevado e, particularmente, tendo em conta os custos de produção do primeiro período. Nesse ciclo de vida, esse período é naturalmente variado. São os períodos de lançamento de variável, de produto para produto. Então, essa estratégia ela busca colocar um valor maior, um preço maior nesse período de lançamento no período. Onde, por exemplo, aquele celular que é lançamento daquele produto é novo no mercado. Daqui de serviço é novo no mercado. Joga-se o valor maior de mercado. É justamente para que se tenha mais atividade. Esse período, como citamos, ele é naturalmente variável, estendendo-se normalmente até a fase de maturidade, em que normalmente se verifica uma estagnação ou diminuição do volume de vendas do produto. Na página 75 temos mais algumas informações. Então, vem nas duas estratégias de mercado, uma onde era o lançamento do produto e o valor é menor, mas com uma grande demanda de vendas, e a outra é um valor mais agregado, tentando dar mais ênfase nesse produto. Então, nessa última, esse valor é para faltar, esse valor é mais elevado. Ele vai chegar até o momento da maturação do produto, quando atingir o metro de maturação dos produtos, esse valor, ele é redondo, justamente porque esse valor, ele é reduzido, justamente quando essa situação significa esperar que a empresa proceda à redução do preço de forma a permitir a aquisição do produto ao maior número de compradores potenciais e assim manter dessa forma, ele vai manter os níveis de resultados e rendimentos desejados. Na página 75, ainda nós temos uma ferramenta muito comum, hoje em vários mercados, que é o merchandising. Muita gente acredita que é um merchandising em apenas aquilo que ele vê na televisão, onde você pode ver que dá um enfoque justamente na marca. Isso é merchandising. É minha cidade. No entanto, verdade não se prende somente a isso. Muita gente acredita que o merchandising seja apenas essa forma de ferramenta. No entanto, a gente pode identificar vários outros, principalmente em supermercados. É o merchandising. Vendo alguns exemplos de algumas campanhas e você vai verificar e como estratégia simples ocasião em um grande resultado. Então, para você, definir o seu merchandising necessário para descobrir qual a imagem visual que seu produto tem no PDV, ponto de venda, e encontrar o diferencial entre o seu produto e de seus componentes. O que eu posso fazer para chamar a atenção dele no ponto de venda em relação ao componente? É um exemplo, caso você vende seu produto e ele vai direto nas prateleiras dos supermercados, o que vai fazer o consumidor comprar o meu produto em utilizar o apelo visual. Ele comprou o meu produto e não o do concorrente. Além disso, planejar os objetivos para o ponto de venda, porcentagem esperada de venda que você quer analisar, todos os resultados e ações nos pontos de vendas para saber e fazer os acertos, elaborar várias campanhas estratégicas. Geralmente, essas ações que estamos citando são exemplos de supermercado. A empresa X, ela faz a parceria com a rede de supermercado para alavancar o seu ponto de dentro para esse produto e está mais à frente dos produtos componentes para você ter um display. É exclusivo da sua marca. Tudo isso é negociado no lançamento de um supermercado, que tem as suas vantagens em realizar isso, e você também, porque você divulga a sua marca. Além disso, analisar os resultados. Todos estamos sempre a agregar valor ao produto quando estações, por exemplo, promoções, demonstrações, brindes, não se encontra leis que fornecem de forma automática através de equipamentos brindes. Você tem displays onde você tem naquele ponto de empresa. É o telão, mostrando imagem, várias ferramentas. É possível utilizar para potencializar as vendas e, além de potencializar as vendas, divulgar sua marca, o Vicente Varejistas, e aos consumidores. Na página 77, nós ainda seguimos essa linha de raciocínio relacionado ao merchandising. Relacionado ao consumidor por impulso, o merchandising ainda tem como foco, obviamente, impulsionar uma compra. Muitas vezes, uma compra que a pessoa não estava destinando a realizar com através de um ponto de venda com ações, que já citamos várias vezes aqui. Você consegue promover e procurar a pessoa. É despertar um desejo para que ele compre aquele produto, os estudos mais tocados. Procuro definir os hipermercados, supermercados, como sendo o principal local para levantamento dessa natureza, pois ali estão presentes os mais diversos tipos de consumidores com diferentes faixas etárias e renda familiar. E como é sábido, ou comprar por impulso, podem possuir base no pressuposto da racionalidade do consumidor, onde se supõe que as pessoas buscam maximizar a satisfação condicionada pelas respectivas restrições de rendas. Admite-se também que, a decidirem a compra dos consumidores, são capazes de realizar comparações de forma a obter o melhor resultado possível de cada uma das diferentes situações apresentadas. Ou seja, a gente sabe, e muitas compras são realizadas por impulso, e obviamente o intuito das empresas, muitas vezes, é conseguir vender seu produto, é pelo impulso do consumidor. Isso faz parte do mercado. O consumidor está passando em frente a uma prateleira e ver aquele produto, acharam atraente e induzir o mesmo à compra. Nós veremos na página 78 alguns dados em termos de percentuais para que você compreenda que realmente uma grande demanda da população compra seus produtos por impulso. Acerca de estudos realizados, apontam que os consumidores, em mais de 35% dos casos, acabam comprando mais itens do que planejava, e mais de 15% acabam por se arrepender de algumas aquisições realizadas, atribuindo esse sentimento às compras realizadas pela impulsividade. Um exemplo disso: ao ir ao supermercado, as pessoas compram mais produtos do que havia na lista. Com isso, usado que venha comprovar a situação. é que apenas 20% dos consumidores costumam preparar uma lista de compras detalhadas e que são as mulheres que mais praticam esse ato, visto que os homens estão mais expostos às influências e indecisões no momento da compra e, portanto, estão mais suscetíveis à realização de compras por impulsos. Outros fatores bem interessantes também que merece destaque com relação a esse tipo de composto idade dos consumidores é a faixa etária. Então, geralmente mais jovens são mais propensos a realizar essas compras por impulso. Com base nessas estratégias de ação, de pontos de vendas são importantes. E pode-se constatar que 40% dos consumidores dizem se lembrar de itens que precisavam ao vê-lo nas prateleiras. São muitas vezes o consumidor se desloca no local, esperando, obviamente, que chame a atenção. Então, o consumidor que vai com esse tipo de pensamento está mais propenso a realizar uma compra por impulso. Outro aspecto muito importante está relacionado à fila do caixa. Outros dados mostram que 13,5% de consumidores afirmam que adquirem produtos enquanto aguardava. E 65% praticam essa ação periodicamente. Ou seja, enquanto aguardam na fila do caixa, eles vão adquirir aqueles produtos que estão próximo ao caixa, que são colocados lá, propositalmente, para que sejam comprados por impulso. E, com certeza, a grande maioria deles são comprados dessa forma. Então, se nós fôssemos aprofundar, veremos várias outras ou o consumidor realiza uma compra pela impulsividade. E ainda seguindo aquela linha que a gente estava se falando, aí no processo de merchandising, várias são as formas e as ferramentas que fazem com que desperte o interesse no consumidor e o motivo à compra. Na página 79 temos algumas definições. Uma definição, aliás, muito importante, relacionada a relações públicas. Relações públicas, muitas vezes, se cria algumas diferenciações com mais algumas semelhanças. Mas relações públicas é uma função mais administrativa que avalia as atitudes públicas, identifique as diretrizes e a conduta individual ou da organização na busca do interesse público, planeja, executa um programa de ação para conquistar a compreensão e aceitação pública. Então, o profissional de geração pública é aquele que cuida da imagem da empresa, da marca da empresa, perante a sociedade, perante ações que ela desenvolve relacionadas às habilidades, relacionadas às ações sociais como todo. Então, ele cuida, é o profissional que cuida da marca da empresa, do nome, e ela tem com o público daí o nome de relações públicas. Na página 80 temos algumas definições que podem exercer o profissional de relações públicas. Então, entre suas funções, destacam-se a orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na formulação de políticas e relações públicas, a promoção de maior integração da inscrição na comunidade, a informação e a orientação da opinião pública sobre os objetivos elevados de uma instituição, ao assessoramento da solução de problemas institucionais que influenciam na posição da identidade perante a opinião pública, ao planejamento e execução de campanhas de opinião pública, saber o que o público em geral pensa a respeito da empresa ou pensa a respeito de algumas ações que a empresa desenvolve à consultoria interna de relações públicas junto aos dirigentes de instituições, ao ensino, obviamente, de disciplinas específicas ou de técnicas de relações públicas, função profissional, também pode atuar como especialista e professor da área relação públicas. Como é o objetivo? É tratar as relações da empresa com a comunidade geral. E muitas vezes também a função do profissional de relações públicas tratar de problemas que acontecem envolvendo e a marca com a sociedade. Alguma polêmica, vários problemas e a gente sabe que acontece também a função do profissional de relações públicas ser esse mediador de conflitos. E na página 81 abordaremos algo muito importante. É nosso último assunto relacionado à rádio e a respeito do ambiente de marketing. No ambiente de marketing é algo fundamental, porque ele serve para nós definirmos a nossa estratégia de ações de acordo com o nosso ambiente de cada empresa. Vive então. Uma empresa é constituída por atores e forças que estão fora do nosso controle, fora do controle do marketing, e afetam a capacidade da administração da empresa em desenvolver e manter transações bem-sucedidas com os consumidores que pretendem atingir. Para ser bem-sucedida, uma empresa deve adaptar-se às suas ações de marketing, as tendências e desenvolvimentos nesse ambiente, ou seja, atualizar de acordo com o ambiente que ela está inserida e com as possíveis modificações que podem acontecer exatamente nisso ambiente. Através daquela imagem, você consegue compreender melhor o que é um ambiente de marketing. Mesma empresa, temos primeiramente variáveis internas e controláveis, aquilo que se pode controlar e administrar dentro de uma organização. Estão ligados ao processo de produção ou processo financeiro comercial, RH, colaboradores, etc. São ações dentro da empresa e que a empresa se relaciona com o mercado relacionado. O mercado, temos fornecedores, intermediários, clientes e concorrentes e público. Tudo isso dentro de cenários e microambiente. É algo que se relaciona com as funções da empresa, como a gente pode ver através da imagem, que são variáveis. Aonde a gente não pode controlar tanto esses itens do mercado, fornecedores intermediários, clientes e concorrentes públicos, mas através das ações da empresa, produção financeiro, comercial, IRH e marketing, se consegue estabelecer vínculo com os itens do mercado e potencializar os mesmos. No entanto, nós temos capacidade para administrar os itens do macroambiente, ou seja, itens de ordem social, itens de ordem cultural, econômico, natural, tecnológico e político. São fatores que a empresa não administra e não tem capacidade de organizar. Então, o ambiente de marketing, em resumo, é você colocar em papel o que pode ser ameaçador para a empresa. Quais são os seus pontos negativos que você pode controlar? Dentro dos itens da empresa, no processo de produção e financeiro, é ótimo. No entanto, comercial e marketing não é tão bom assim. Eu posso aprimorar, porque algo que está dentro do controle da organização é o que é possível controlar basicamente com isso. A gente vai dar uma denominação agora de cada um desses itens para que você consiga compreender melhor. Então, macroambiente. Aquilo que não pode ser controlado, a empresa e todos os outros atores operam em um macroambiente maior de força, que oferece oportunidades e ameaças para a empresa. Oportunidades. O novo contrato comercial de uma empresa está sentindo uma licitação pública. Enfim, várias oportunidades que não dependem de você. Ameaça os fatores econômicos, inflação, problemas relacionados, alguma taxa de importação de algum produto que você necessita. São ameaças e está fora do ambiente. Aqui se faz força do macroambiente de uma empresa. São um ambiente demográfico e o estudo da população humana em termos de tamanho, a localização, idade, sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. Esse ambiente de grande interesse para os profissionais de marketing, porque envolve pessoas e são as pessoas que construíram no mercado. Então, através do ambiente de marketing, a gente consegue captar. Qual é o ambiente onde a empresa está inserida? Em qual o público-alvo? Através do ambiente demográfico, nós conseguimos definir isso quando é econômico, que vive, definir isso quando eles economizam. A gente vai descobrir quais são os mercados. Os mercados dependem tanto do poder de compra dos consumidores. Ambiente consiste em fatores que afetam o poder de compra e os hábitos de gastos do consumidor. Ambiente natural, inclusive recursos naturais que os profissionais de marketing que usam como subsídios, que são afetados pela atividade de marketing. Ambiente tecnológico, talvez a força mais significativa que atualmente manda no destino. A pesquisa, o desenvolvimento são super necessário de uma empresa. É o estudo, a tecnologia na inovação de novos produtos, novos serviços. Algo muito importante, ambiente político legal. Não dominam as decisões de marketing. São seriamente afetadas pelo desenvolvimento do ambiente político. Excelência, constituído de leis, agências governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações. E que muitas vezes impedem a execução de algumas ações. Ambiente cultural. é constituído de instituições e outras forças que afetam os valores básicos e as percepções, as preferências e comportamentos das sociedades. Fatores, então, que não podemos controlar. Veremos agora o microambiente, que é possível nós queremos controlar. Então, microambiente, a tarefa de administração de marketing, atrair clientes e relacionar-se com eles, oferecendo valor e satisfação. No entanto, essa tarefa não pode ser realizada apenas pelos gerentes. O sucesso deles depende de outros fatores do microambiente da empresa, que são primeiramente a empresa. Então, a empresa fazer seus planos de marketing, a agência de marketing leva em consideração os grupos da empresa, tais como a administração do topo, os departamentos de vigilância, pesquisa de movimento, compras, produção e contabilidade. Outros fatores que é possível também exercer um certo controle são sobre os fornecedores. Os fornecedores são um elo importante, o sistema geral de entrega de valor da empresa para o consumidor. Temos também os intermediários, que os intermediários do marketing ajudam uma empresa a promover, vender todos os seus bens aos compradores finais. Muitas vezes, os intermediários podem ser também os canais de comunicação e divulgação das estratégias de marketing adotada. Temos, obviamente, os meses. A empresa deve estudar. Pode ter 5 tipos de clientes no mercado consumidor, que é o mercado geral, o mercado industrial, comunicando o revendedor, o mercado governamental, ou seja, vender para o governo e o mercado internacional. Então, é possível atingir até 5 milhões de dinheiro. Mas temos somente os concorrentes que não temos controle sobre eles, mas temos controle de sobressairmos em relação aos mesmos, representarmos frente ao nosso consumidor que somos melhor em relação aos concorrentes, os profissionais de marketing. Não devem apenas visar as necessidades dos consumidores-alvos, devem também alcançar vantagens estratégicas posicionando suas ofertas contra a de seus concorrentes na cabeça do consumidor. E, por fim, os públicos ambiente de marketing da empresa. Inclui também vários tipos de público, o público e qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial, ou que cause impacto na capacidade da empresa de atingir seus objetivos. Que tipo de público ou público da mídia, público do governo, público de defesa do consumidor, público local e o público em geral? Atenção, os públicos aonde você pode vender o seu produto, mas são poucos que a empresa se relaciona com o público que nasceram com o público da mídia para divulgar os produtos públicos do governo, relacionada às questões tributárias, público de defesa do consumidor. É o direito do consumidor, altamente público local e o público geral. Dessa forma, então, o conhecimento da complexidade. Você entendeu? O ambiente de marketing que é diferença de empresa para empresa, de negócio para negócio, porque tem suas particularidades. É a chave para o sucesso. Além desse conhecimento, é necessário que o profissional de marketing encontre maneiras de manter-se atualizado frente às constantes e rápidas alterações de ambientes sobre todos os aspectos. Então, o ambiente de marketing é algo fundamental e é o ponto de partida para primeiro você realizar, olhar para dentro da organização e, posteriormente, você com base em saber todas as informações. Quais são as ameaças? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades que tem e o que eu posso fazer? O que está no meu controle? Com base nessas informações, na solução das informações, elaborar a minha estratégia de marketing. Dessa forma, concluímos a primeira rádio web do curso de Marketing Venda. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre esses assuntos que tratamos.